Delícia. É bom demais esse barulhinho, né? É Ah, bom, é bom. engraçado. É bom. Ainda mais que eu acabei de chegar de viagem aqui, vai comer e vim gravar Tu o tá MD. no sogro? Eu tava, não, agora já tô em Lavras. Eu já tô em Ah, Lavras. tu foi pra Lavras. Vim pra Lavras, é. Tô em Retornou pra Lavras. casa. Isso. Exato. Ô, Thiago, Ó, manda um fala, galera, aí. Oxalá. Fala, galera! Antes do NL Cash! Até tirei o fone aqui, nossa. Caralho, tá doido? Muito bem-vindos a mais um episódio do Famigerado Podcast, que fala sobre o maior evento de Legacy do Brasil. E outras coisas, né? Menos importantes, óbvio. Hoje nós vamos ter uma pauta aberta e nós temos aqui um convidado muito especial, que é Matheus Alves, do Legacy dos Moicanos, que vai fazer aí pra gente a cobertura, o coverage, né, a stream do evento no dia. É isso E aí, aí. Matheus, beleza? Opa, bom demais. Vamos estar tá lá fazendo stream de novo. E, se Deus quiser, com mais novidades esse ano. E juntamente comigo e Matheus, o ilustríssimo Stefano e o Daí, galera, lindíssimo boa noite. Roberto Cardoso, Fala homem comigo. másculo e forte. Tamo junto aí nessa empreitada de novo. O Robertão está essa semana Oh. alucinado, louco, fazendo por conta das últimas notícias da Wizards, né? É, eu tô louco porque eu tive um trabalhão, igual no podcast que eu falei aqui, de metagame, fiquei perguntando pra galera, meu trabalho foi por água abaixo, porque tudo tende a mudar agora, né? Tá Valeu louco? até Cara. dó, viu, velho? Louco? Eu Obrigado. ouvi louco? Louco? Quê? Deu dó. Obrigado, Wizards of the Coast. Eu já tinha levantado mais de 100? Mais de 100 possíveis Já decks. tinha, velho. Tava quase no 120 ali já. Nossa Nossa. Senhora. Quase, né? Tenso. Mas. Tenso, tenso. Águas Bom, passadas. Vamos falar de outras coisas por enquanto. vamos começar com as novidades do NL, então. Yes. Rapidamente, ó, a principal novidade é que nós já temos 85 inscritos hoje. Hoje, dia da gravação, 19 do 11 às 22h20, né? Início da penúltima semana antes do evento. No mesmo período ano passado, a gente tinha aproximadamente 20 inscrições a menos. Então, isso é um bom sinal, né? Além disso, para quem não ficou sabendo, já foi amplamente divulgado no Facebook, no WhatsApp e no Instagram. Para quem se inscrever até dia 22, essa sexta-feira, às 22 horas, né? Essa pessoa vai poder concorrer. Ó, se inscrever só não, inscrever e pagar, hein? Confirmar a inscrição. Vai poder concorrer a uma dual, a um baiu, né? Que foi ideia do lindíssimo Danilo, dono da Vault of Cards, né, Tá que fácil, né? resolveu fazer essa promoção sinistra, né, para a gente dar um up na galera que deixa para fazer tudo de última hora, né, que nem ano passado. Então, além da Baiu, a gente vai ter para sorteio umas outras cartinhas bem legais que o Danilo divulgou num vídeo, né, feito com o celular de R$ 100 dele, que ele achou numa box de sucrilhos. Até porque o cara que sorteia dual, ele não pode ter um celular bom, né? Como é que ele tem dinheiro? Exatamente. Então, por favor, não reclamem dados do celular do Danilo, porque ele está sorteando dual, né? Não sobrou Então, dinheiro para comprar o celular. não sobrou. Não dá Que isso? para ele ter um iPhone 10, né? iPhone X Plus X, não sei o que mais, hein? Para tirar foto, né? Além do dual, a gente vai ter um Gideon, a Lie of Zendikar, uma Leyline of the Void, um Lake of the Dead, quatro Blink Moth Nexus, um Reanimate, um Dark Petition, um Sorin Markov e uma Bloodstained Mire, que vai ser tudo sorteado para aqueles que estiverem inscritos até dia 22, sexta-feira, às 22 horas. Uau, que E isso? essa Bloodstain aí é de investida. É antiga, é mais É tudo bonita. de edição, tudo de, e o Blink Moth também. Aí se não dá Tudo para de edição. escrever e não jogar, não? Pois é, cara. Eu Ô, vou fazer bicho. diferença, eu quero escrever, ué. Eu tô com o coração partido aqui de não ser jogador esse ano, Fraga. Tipo, tem tanta coisa acontecendo que eu tinha vontade de participar como jogador e não posso. Tô triste. Eu tô assim também, eu tô demais, tô querendo jogar. Tá doido. O Matheus joga com deck lento, né? Ele nem tem como cogitar sair correndo. Se fosse um Burn, não, não dá. Animator, né? Pegar o BR Animator e. O Matheus é o responsável pelas rodadas durarem mais de uma hora. Então. Então, assim, ó, galera, você que tá escutando isso aí, hoje é a gravação dia 19, correto? Então, a gente não sei que dia que você vai estar escutando, que dia que vai sair a edição, mas provavelmente tá faltando um ou dois dias aí pra você ganhar a Bayou. Então, dá um pause agora no podcast, sei lá se você tá na fila do banco, onde é que você tá, mas vai lá pro site do NL, se você não fez inscrição, faz agora, pra você ter a chance da Bayou, porque senão você vai ficar de fora dessa, cara. Dá mole não. Velho. É uma Bayou. Vocês têm noção que é uma Bayou? Tipo, a galera tava esperando Platô, Taiga. Eu mesmo, eu tava te falando Savana. Isso, velho. Hoje, velho. O Danilo aí, falou: véio. Vou sortear uma dual. Não é Platô. Na minha cabeça já veio direto. Ah, é uma Taiga. Tipo assim, eu tinha certeza que era uma Taiga. O cara me fala que é uma Bayou, velho. Pois é, realmente, Bayou foi bom. Foi bem bom. O Danilo é doido. É uma Bayou. Aí, e mais uma novidade. Mais uma novidade. A gente vai ter, ano passado o Flávio, ele já entregou uns artesanais lá no evento para uma galera, né, que participou, a galera gostou bastante, então esse ano é oficial, já está no grupo, né, a divulgação, ele vai entregar sanduíche, hambúrguer artesanal lá no evento, e vai receber as encomendas via WhatsApp. Então, para quem não viu, acesse aí o grupo do WhatsApp, ou o nosso Facebook, ou o nosso Instagram. Lá tem as informações de contato com o Flávio. Ele vai distribuir os cardápios em breve, falando o que é que vai ter disponível para a galera lá e os horários de entrega. Eu não conheço o Flávio, eu só conheci ele no National Legacy lá do ano passado, nunca mais vi. Não é propaganda não, mas os hambúrgueres, pelo menos no ano passado, são muito gostosos, o preço estava justo. E, pô, eu comprei foi só dois, mas é porque não deu tempo não, mas senão eu tinha comprado três. Muito bom mesmo. Ano passado eu experimentei o sanduíche na hora que eu tive um tempinho lá para comer alguma coisa. Eu não lembro quem que me deu um pedaço e estava realmente excelente. Esse ano a divulgação é oficial e vai estar aí. A gente vai tentar oferecer outras opções para a galera que não é muito chegada no Sanduba. E eu vou fazer essa busca por estabelecimentos que entregam no local. Para dar uma opção aí para o pessoal que não quer comer no hotel ou não quer comer no aeroporto, que tem restaurantes excelentes, mas é caro, né? Então, e o Thiago, aí. No evento principal, vai ter pausa para almoço ou vai não ser... Não vai ter pausa, cara. Não vai ter pausa. Ó, deixa eu contar o que aconteceu ano passado. Acho melhor até. Ano passado eu fiz a pausa, mas o que acontece? A gerente de eventos, ela falou que eu não precisava pagar antecipado o número de pessoas no buffet do almoço. E que ela atenderia 200 pessoas simultâneas, que é o número de pessoas que cabe no restaurante. Quando chegou no dia, eles não fizeram isso, né? Atrasou, a comida acabou, tem que ficar repondo, etc. Esse ano, a administração do hotel mudou. Então, a bandeira do hotel hoje é Ibis. Né? E mudou todo mundo, a staff toda mudou, né? Inclusive a gerente de eventos é outra, chama Érica hoje, e ela me falou que ela só conseguiria garantir atender 200 pessoas de uma vez se eu comprasse 200 refeições antecipadamente, né? Então assim, é um negócio impossível de fazer em tão pouco tempo, porque mudou recentemente a administração. Eu preferi não arriscar e não fazer uma pausa para almoço, né? Até porque pausa em torneio gera atraso. Ano passado eu fui contra todo mundo que me falou para não fazer e deu errado, né? Então esse ano eu não vou me arriscar. Então já fica sabendo, galera, porra, leva biscoito, leva pão, leva qualquer coisa. Não fica morrendo de fome, não. Galera, a dica é... Você precisa de glicose e, velho, você precisa de comer, então... mesmo o cara que tá jogando de um full control, o hard, que vai acabar 5 turnos, você... Ah, eu conheço. Biscoitinho, um biscoitinho ali, uma fruta seca, né? Tipo, Damasco, sabe? Damasco seco. É, a barrinha de chocolate também ajuda muito. Barrinha de cereal, barrinha de proteína, se você for um cara que preocupa com isso. Essas coisas como damasco, nozes, castanha do Pará, são muito boas. Isso, levem água, né? Vale o sanduichinho, e é, uma água é bem válida, assim. A água que eu ia falar, eu já, no Nacional do ano passado, eu levei 4 litros de água, levei duas garrafonas de 2 litros. Eu tava até com um problema lá na época, eu tinha que tomar muita água. Mas mesmo assim, vou levar. Levar minhas águas sem problema. Exatamente. E assim, eu vou dar as opções pra galera fazer pedidos, né? Tem vários locais lá que entregam no hotel tranquilamente. É só receber e, na hora que tiver um tempinho, comer, né? Dá pra fazer. Principalmente quem tiver hospedado no hotel, né? É, facilita entregar no quarto, etc. O ano passado, o hambúrguer eu não consegui comer, porque, né, eu tenho esse problema de usar o tempo da rodada inteiro, e porque quando eu fui atrás já tinha acabado o pão, cara. Então, o negócio era bom mesmo, né? Quando acabou o pão... Ano passado é o seguinte, o hotel me proibiu de fazer, oferecer comida no local, né? Então, eu não posso oferecer comida no local... eu não divulguei, etc., por causa dessa proibição do hotel. Esse ano eu liguei o foda-se. Ainda mais que mudou agora de organização, eu não entrei em detalhes com a nova organizadora. E eu vou fazer a divulgação de comida mesmo assim, para ser entregue lá. Porque o hotel recebe entrega para hóspede comum, por que que não vai receber, né, para quem está no evento? Tem iFood, essas coisas também, né? É, exatamente, tem iFood, então tem entregas feitas da cidade de Lagoa Santa e da cidade de Pedro Leopoldo, né? Então ali chega rápido, não demora não. Até porque o trânsito ali, para quem não conhece a região do hotel, que é conhecido como Linha Verde, que é uma rodovia, então assim, é praticamente impossível ter trânsito. Então mesmo que o restaurante, a distância for... sei lá, 5 km do hotel, vai chegar muito rápido. 10 km vai chegar muito rápido, porque não tem trânsito nenhum. Então é bem bom essa localização. É, rodovia, né? Então, acho que vai dar para fazer. Depois eu vou, aos poucos, jogando as opções no grupo. É, e o main event vai começar 9 da manhã ou 8 da manhã? 9, né? Não, o main event é 10. Ou dá pra dormir um pouco mais, pelo menos. Ah, a primeira rodada, então, sai 10 horas. Sai 10 horas. Ah, interessante. Primeira rodada sai 10 horas e o top 8, outro dia às 10 horas também. O paralelo de domingo, ele tá marcado pra 9h30, mas pode ser que a gente adiante ele um pouquinho pra galera que vai embora, né? Antes, mais cedo, possa jogar. Então, o ideal é começar bem cedo. O foda de começar muito cedo é porque tem muita gente que não acorda e não participa do evento, etc. Né? E o pessoal da organização também acaba dormindo muito tarde, né? Eu. 9 horas eu acho juiz, que tá um bom o juiz, o scorekeeper, tamanho. Etc. Então, pode ser que a gente abaixe para 9 horas. 9 horas parece bom. Vocês estão esperando muitas rodadas. Olha, ano passado foram 7, né, no Super. Então, assim, se forem 7 de novo, eu acho meio improvável que dê 8. Porque 8 é mais de 120 pessoas, né? Então, se forem 7 de novo, e começar às 9 horas, você colocando uma hora aí para cada rodada, né, possivelmente às 16h30, já acabou. Porque é só suíço, não vai ter top 8. Ah, sim. Ah, bacana. Não vai demorar. Legal. É, top 8 não dá. Top 8 do ano passado eu fiquei esperando acabar quase que meia-noite. Dá pra galera sair, né? Pouquíssimas pessoas, os dois jogadores, o juiz. Devo dizer que o Thiago tava lá fazendo etapa da Liga Mineira junto com o Belomate, né? Isso... Verdade, verdade. É verdade. A gente tava precisando de uma vaga. E nem eu, nem ele tinha, né, mas a gente fez uma etapa lá que foi anunciada uns 15 minutos antes, que garante uma vaga pra mim pro Belomate, jogando com o mesmo deck dividido. Highlander. Ah, sensacional. Esse ano eu vou querer essa etapa aí. Eu não tenho minha vaga ainda não, hein? Não, a gente faz. Pode deixar que a gente arruma um jeito lá. O único problema que eu tive é que era um deck de Titã, do Modern, e os Titãs ficaram na parte do Belumat, fraga. Foi um trem meio injusto, mas funcionou no final das contas. Ai, ai. Eu até ouvi um pessoal falando como é que vão ser os paralelos, e tá até rolando um burburinho pra rolar um cubo vintage, né? Cara, os paralelos, a gente resolveu marcar o horário dos drafts, né, para não acontecer que nem ano passado, e ficou um negócio meio confuso e poucos drafts foram feitos. Então, tem os horários dos drafts já. Na sexta-feira vão ter 3, no sábado 3 e no domingo 2. Né? A TC Geek vai fazer os paralelos de Throne e a Vault vai fazer os paralelos das edições antigas. Vão ter 2, ó, os paralelos dos drafts, né? Vão ser 2 de Ravnica, né? A primeira. Um Chaos Draft de edições Master e um draft no domingo de Iconic Master só. Então vai ter uns drafts bacana aí. Ah, legal. Históricos, né? Pro pessoal participar. Todos históricos por conta da Vault e os de edição mais recente, de Throne, por conta da TC Geek. Além disso, na sexta-feira a gente vai ter os Last Chance, com a estrutura de inscrição única, né, para quem quiser optar, pagar R$35 e jogar quantos quiser, né, até conseguir a vaga, ou melhor, o buy, conseguir o buy 1. Eu vou fazer na sexta-feira um trial especial valendo playmat, foil, né, que eu distribuí, ou melhor, eu possibilitei encomenda, né, há um tempo atrás no grupo do Nacional. E no sábado, a gente vai ter um In a Badlands, feito pela TC Geek, que vai começar às 16 horas, né, primeira rodada às 16 horas. E no domingo, de praxe, o NL Super, né, valendo R$4.000 de premiação, playmat do evento, mais buy 2 pro campeão, buy 1 pro top 8 inteiro. A premiação do Super vai ser em dinheiro? Ou vai ser em dinheiro? Vai ser em dinheiro. A do Super vai ser em dinheiro. 4K? 4K. Porra, e a do Pauper. E vai ter um Pauper, que vai começar às 13 horas da TC Geek também. R$30. Pra galera aí que gosta, né, do formato e não tá no LED, eu, assim. Ano passado, por exemplo, eu joguei o Pauper, porque fui pro top 8, eu perdi na primeira do top 8, e eu olhei o Pauper, ia começar, eu levei um deck Pauper, eu joguei o Pauper. Fui mal pra caramba, mas eu joguei. Esse ano eu pretendo jogar o Pauper também. Jogar o Pauper de novo, né? Se for possível. Dependendo. Aí, lembrando que esse NL Super vai ser uma etapa da LML, um bônus, né? Então a galera aí que tá louca por pontos, né? Corram. Porque vai valer ponto vezes 1,5 para LML. É sexta-feira. Eu vou jogar esse Super. O Super eu vou jogar. Ah, boa. Sexta-feira eu vou. Eu já vou pro Nacional Legs. Não vou jogar Trial, não, mas eu vou lá. Então, possivelmente eu jogo draft. Vou estar lá de bobeira mesmo. No sábado, se tudo der ruim de primeira, eu jogo em Abelhas. E no domingo, se der bom e der ruim, depois eu jogo Pauper, senão eu jogo NL Super. Então, eu tenho Magic pra jogar o final de semana inteiro. Tem coisa melhor que isso, não. Você já é o primeiro, né, safado, do ranking. Mas eu acho que você foi passado com essa última etapa da Liga. Ah, com certeza. Você foi passado pouco pelo Adilson e pelo Irineu. Salve. Eu jogo pouco a Liga, assim, se for ver no total, mas tá bom. O que importa é se divertir. Tu não vai muito nas Ligas, Robertão? Você perdeu 3, né, Robertão? Perdi 4 agora. 4? É, 4 com essa. Caramba, quanto de chato tiveram. O bicho perdeu 4 e é o primeiro, velho. Ele ganhou as últimas 3. Ele fez uma sequência. Que isso? Não, você é doido. Aí, para de roubar. Eu só ganhei uma. Uma, só. Uma. Mas aí, mas foi finalista nas outras duas. Não, aí eu fui finalista na última, penúltima. E na outra eu fiquei em top 4. Eu peguei top 4, na outra eu fui pra final, na outra eu ganhei. Foi as últimas quantas etapas isso? Ah, vão ser 10, eu acho. Ah, assim. Várias etapas. Eu acho que eu joguei 6 até agora. Ou eu joguei 5. Foram... joguei 5, sei lá. Não sei, tem que ver. Eu acho que foram 9 até agora. E vão ser 10 ou 11. É, foram 9 até agora. Eu joguei 6, eu perdi 3 também. Mas... eu joguei 5. A última liga eu ganhei, então já deu pra dar uma... arregaçou. Uma respirada. Fez pena que foi, pena que foi de Rogue Devil e banir meu deck de novo. Ah, depois de 100 jogos também, você tinha que ganhar, pô. Você tava craque. É, pelo menos aproveitei. É. Eu aproveitei o deck enquanto ele durou pouco, né? Mas durou. Mas mais um deck banido aí pra minha coleção de decks banidos. Mas só gosta de deck injusto, porra. É isso que eu tô falando. Os caras falam que o opressor é combo. O opressor é o quê? Tampo, Death Right Chama e Rain Six. O que, que foi banido? Foi essas três. Deck injusto só. Olha só, Four Color Blade, Grix Delver, Miracles e agora o Rug Delver. Quatro só, deck injusto. Só deck injusto, tanto é que foi banido, porra. Ah, e no Modern teve o Twin também, que eu teve o Twin, que foi banido. Aí. Ah, é verdade, tá, tem o Twin também. Tá vendo? Tem o Twin. Então eu perdi 5 decks só nessa brincadeira aí. Tá bom. É. Tá razoável. Então, beleza. Vamos tá falar melhor do que o pessoal do T2, né? Tá melhor do que o pessoal do T2 aí. Tá melhor, tá. Bem melhor. Bem vamos melhor. Falar em T2, vamos falar de GP? Aproveitar que o Matheus jogou o GP. O que você achou do GP lá, Matheus? Bora falar. Desculpa. Do GP em geral, no evento, eu não joguei o main event. Eu fui só pra jogar paralelo e acabei jogando... comprei o Constructed Fanatic e joguei só Legacy. Do GP em geral... a única coisa que eu posso dizer que foi ok foi que todos os eventos começaram exatamente no horário certo. Mas eu acho que isso foi um reflexo da parte ruim do GP, porque muito vazio, não tinha ninguém, muito pouca gente no main event. Faz sentido. Exatamente. O salão sábado, geralmente você não consegue nem andar direito no salão sábado. Só que assim, tava vazio, tava aparecendo domingo de outros GPs, final de domingo. Não entendi direito o que aconteceu e tal. O pessoal, assim, acho que talvez um pouco daquele formato do T2, né? Que não, enfim, não tava agradando muito e tudo. Pra quem não acompanha muito, o GP rolou esse final de semana, né? Foi dias 16, 17 e 15 a 17 de novembro, e o formato principal foi Standard. Isso, E esse Standard bonito que tava Oco contra Oco, né? Então, talvez isso tenha sido reflexo mesmo, né? Exatamente. E é interessante o Matheus tá falando isso, porque o Matheus, desde que eu conheço ele foi, tipo, todos os GPs. Então, um cara que conhece de GP, assim, do Brasil, né? Até de fora. Então, você tá falando Sim. que tá bem vazio, é porque realmente tá vazio. Você tá acostumado com o lugar cheio, né, Matheus? Já fui em alguns, já. Cara, das coisas que eu vi do GP, eu fiquei muito curioso, por um outro lado, pra ver o stand da... pra ver o stand da Bazar de Bagdá. Ah, nossa, esse ano foi muito legal, viu? Eles montaram uma estrutura bem bonita. Essa pena que foi num evento que falhou um pouco, né? Exatamente. Eles investiram na aparência, mas o stand ficou legal. Eles colocaram, tipo, uma cobertura em cima, um segundo andar. Não digo um segundo andar, uma placa em cima, assim. E tudo como se fosse uma vendinha mesmo, mas o GP não foi tão legal assim. Tinha uns computadores também lá no stand, né? Umas coisas assim. Acho que exato. Uma coisa bem mais organizada, bem mais bacana. E o pessoal... teve a questão da Prize Wall também, né? Exato. Aí isso que eu ia entrar. Entrando na parte de Legacy e Prize Wall, em relação a Prize Wall, eu achei muito ruim. Eles simplesmente dobraram o preço da box da edição né, vigente no atual do GP, de 360 para 720. Foi simplesmente isso. Eu vi gente lá que jogou 5 Legacy o final de semana inteiro, perdeu uma partida dos 5 Legacies. E mal conseguiu pegar uma box, pra você ter uma ideia. Ou seja, tava a premiação, o preço estava muito inflado, você não conseguia pegar nada. Eu ganhei, fiquei X0 em 2 Legacies dos 5 que eu joguei, peguei acho que 18 Buster. Olha que ridículo. Se fosse no Nacional Legacy, por exemplo, você tava com Dual. Olha pra você ver que bonito. Exatamente. E o cara tá jogando paralelo e não vai jogar Nacional, então, aí. Não faz o menor sentido. Outra coisa que eu vi é que os paralelos. Cara, uma coisa que era muito legal nos GPs há uns 2 anos, em Porto Alegre, São Paulo, teve, eram os Power Legacy. Que a galera tinha um evento suíço, onde tinha corte pro top 8 e o caramba. Agora os paralelos são paralelos 3 rodadas em que a galera tava dando ID na última. Então jogava 2 jogos, né? Basicamente. Não, exatamente, pois é. Aí isso é uma outra reclamação, porque é o seguinte, eram poucos torneios Legacy, já não tinha aquele Power Legacy do domingo como de costume, e era o seguinte, eram 3 rodadas só, e se você tiver 2-0, você simplesmente pode sair do torneio e pegar a premiação de 2-0-1, como se você já tivesse splitado, mas sem realmente ir lá e concordar com o seu oponente splitar, você podia simplesmente sair e pegar a Que coisa premiação. estranha, velho. Mais estranha. Então, assim, no final do dia, você conseguia jogar. Se você fosse jogar todos os Legacy, você conseguia jogar dois e mesmo assim fizesse 2-0 nos dois, você jogava 4 partidas, ou seja, você jogava um semanal num dia de GP. Ah, é muito pouco. Não, cara, desde que a CFB começou a fazer esses paralelo bosta de 4 rodadas e agora diminuiu para 3, né? Eu já desanimei de ir em GP, porque geralmente eu ia para jogar paralelo. Quando tinha os paralelos legal, igual o Stefano falou aí, com corte para top 8, Legacy, etc., era Teve excelente. viagem para GP lá no. Teve. O negócio que eu acho que a galera deu uma desanimada pode ter sido isso também, né? Porque esse paralelo que deu viagem para GP, eu acho que ele não deu 50. Agora o do ano anterior. Que eu fui também, né? Ele deu mais de 100. Olha que coisa, né? Bizarra assim. Ele deu mais de 100 no ano anterior. Eles não iam fazer no ano seguinte. Aí eu comecei um movimento no Facebook e tal, e chamei a galera e foi com todo mundo comentando e resolveram fazer um Legacy nesse último GP que eu fui. Só que aí deu, acho que nem 50 pessoas, ou 50 e Cara, poucas pessoas. mas eu não acho que seja por conta de aquele evento ter dado 50 pessoas. É porque a Channel Fireball como um todo está fazendo esse mesmo formato em todos os GPs que tem. E sinceramente é um formato que se funciona lá fora, eu acho que nem funciona tanto assim. Eu acho muito bosta aqui, sabe? Até porque a gente não tem outras coisas como assim múltiplos artistas ou eles não dão tanto apoio para os YouTubers e produtores e criadores de conteúdo. Então, tu só tem paralelo e o evento principal, e os paralelos estão meio fracos, assim, não tem aquela coisa de ser um grande paralelo. Então, não tem muito. Agora tem o PTQ, né, que é o único paralelo mais decente, mas mesmo assim. Eu não sei nem se tem Super Sunday, mas tem não, né? É PTQ. Agora é um É PTQ. PTQ. Só que tem bastante GP fora também que ocorre Mythic Championship junto, né? Corre Pro Tour junto. Só que aqui não ocorre, né? Então, eu acho que a Latam como um todo, né? A América Latina ficou bem prejudicada com essa mudança de organização da Channel Fireball. É, e outra coisa que está acontecendo em vários GPs também é cadê streaming? Até hoje eles não resolveram isso, não pararam de Isso fazer é, streaming. eles negaram o stream de GP e agora só tem stream dos Mythic Championships, sendo que muitas vezes o formato é horrível e, cara, era. Esse é um tiro no pé absurdo, assim, da Wizards, né? Que era uma das coisas mais legais para acompanhar, assim. Isso foi muito frustrante, principalmente do Legacy, que tem 2, 3 eventos. Vai ter, tudo bem que vai ter o. Bom, isso vai ser bom para o stream do Nacional, né? Porque o Nacional vai ser ao mesmo tempo do GP Bolonha, e o GP Bolonha não vai ter stream, sendo que deve ter mais de, sei lá, 1.200 pessoas jogando. É, não, exatamente. Aí vai ser bom que vai ter gente querendo conteúdo Legacy naquele final de semana por causa do GP. A gente vai entrar com o stream do Nacional para preencher essa vontade aí da galera. Eu espero que o nosso nacional não tenha final de Painter, né? Que nem o da Finlândia, Ah, mas. é. Mas, porra, se tiver, doido demais. Então, Exatamente. O eu jogo espero que se tenha. cavou lá, né, Eu velho? Desenterrou. espero que tenha, sim, porque é doido demais esse deck. Mas É, foi um eu. campeonato. E foi um campeonato com mais de 100 pessoas, inclusive. Não, para. O que você quer na final? Painter ou RDL? Mirror de RDL, velho. São muito Não, mais eu Painter quero na quanto é qualquer final coisa. um R bônus Ué? jogando contra Bônus o round. Manaless Dredge. Aí, ó, que lindo. Eu também quero, hein? Eu quero mesmo, hein? Doido demais. Vocês pensam muito dentro Não, da caixa. Vocês têm que ele pensar fora vai da e o caixa. R bônus round na stream vai fazer 40 manas e passar sem matar o adversário, no G2. Não, eu quero o Mirror de Miracles no, na final, só pra aí, ó, a galera. Nossa, aí, ó, que não gosta. Aí o cara quer sofrer, porra. Vai acabar nunca a final aí. É. Três horas. Exatamente, cara, que acaba não. Porque não tem tempo. O top 8 tem que ser só deck rápido, sacou? Belcher, BR, Animator... E é isso aí, pô. Só isso. Não, tu... É, afinal, vai ser um top 8 ótimo de assistir, né, filha da puta? Vai durar três turnos cada partida. Ó, de preferência que o BRN mesmo seja eu, ué. Ó, pra você ver que beleza. Tem que ser o Mirror de Miracles, daí a gente faz a barba das pessoas no final da partida, eles já estão barbados de novo. Vai ser antes de começar, todo mundo faz a barba pra poder... Ai, ai. É só eu não ter que pagar mais um aluguel, né? Diária de segunda-feira, né? Mas tá valendo, tá valendo. E, assim, eu acho que o contrato da Chain of Fireball vai até ano que vem só, né? Pra fazer GP. Então, pode ser que algo mude aí, né? Ano que vem, se ela sair, não sei se vai ser renovado, etc. Vocês formatam eles, né? Vocês vão manter esse formato, por exemplo, boss. Ela parece ter ampliado um pouco, colocando, por exemplo, vaga para qualificatória para Pro Tour no circuito da Star City. Então, talvez eles comecem, digamos, a ampliar um pouco esse negócio. As Magic Fest sejam além do GP, né? Além dela, assim, seja, por exemplo, a Star City que tem lá o circuito e agora eles são quase um Magic Fest, digamos, porque tem a vaga para o Magic Championship, né? Sei lá. Ah, então eles estão querendo englobar outros campeonatos como, assim, debaixo da bandeira de Magic Fest, que não o GP, tipo. É, eu tô achando que talvez seja isso, por mais que o GP era algo tão legal, né, que acabou diminuindo o GP, por outro lado, né. Digamos, aqui é complicado, não tem um... Ainda não tem um circuito forte, assim, né. É. Uai, podia transformar aí, ó, o National Legacy Magic Fest, aí, ó, 2021. É, deveria. Ô, Matheus, o local foi o mesmo? Mudou? Como é que foi a alimentação? O mesmo local. Assim, o local não é ruim, o local é bem bom, climatizado, é grande, o salão é bom, banheiros bons, tem, assim, bebedouro lá e tudo. Tem o tradicional parquezinho lá de food trucks. E como de costume o preço não tava tão legal, é um pouco acima da média mesmo, entendeu? E, assim... Posso dizer que estava ok, não estava excelente as opções. Tinha uma outra opção que se destacava, porque tinha realmente um sanduíche lá que estava muito bom, outras coisas estavam boas, mas no geral estava tipo um nível ok, pelo preço, que o preço estava realmente elevado. Uhum. Agora, fora isso, foi igual do ano passado mesmo. Do início do ano, né? Isso, do início do ano, é verdade, não foi ano passado, foi início do ano. E os paralelos de Legacy, tinham quantas pessoas jogando, assim? Olha, eu não me lembro direito, mas assim, os de sábado tinham bastante pessoas, acho que deram acima de, não sei se chegou a dar umas 50, 100 pessoas, eu não lembro. Nossa. Direito o número. O detalhe sobre isso que eu me lembro de verdade foi no domingo, no último Legacy do domingo, que começou era pra ter começado às 6 horas, tinha eu e mais 3 pessoas. Aí o juiz chegou pra gente e falou: olha, galera, são só vocês 4, a gente não tem como sancionar o evento, porque foram só 4 pessoas, mas se vocês quiserem jogar entre vocês, a gente consegue dar a premiação normal. Aí acabou ficando eu e mais 3 pessoas jogando Legacy no domingo, lá enquanto o pessoal desmontando as mesas já, e desmontando o evento e levando as coisas embora. Aí, foi tão anticlimático assim. É, não, tipo isso. Ah, e outro detalhe, na última rodada, quando a gente foi pra rodada 3... O juiz chegou e falou: galera, vou ter que fechar o salão, o Prize Wall vai fechar, eu vou dar uma vitória pra vocês 3 na última rodada e vai embora. Tipo, tava mandando a gente embora já. É, mas é compreensível se é a última rodada de domingo, esse pouco de gente, né? Assim, pois é. Grote. É que o evento começava tipo 7 da noite, né? Não sei que horas começava o evento. Era bem tarde, né? No domingo. Eu achei no muito domingo... Começava 6, assim, era pra começar 6, só que foi atrasando e tal, porque não chegou mais gente e tal, a gente começou a jogar tipo 7 horas. Nossa senhora, muito tarde pro evento pra começar, né? É, exatamente. É tarde, de fato é tarde. E eles deviam ter horário, né, Por isso que saiu nessa correria aí, pra entregar salão, senão paga multa. Salãozinho pequeno, né? Imagina. Esse negócio de multa e salão, você tá bem a par por dentro, né, Thiago? Uai, velho. Tem que fica, dar, né? né? Tem que Tem que estar, dar, né? né? Tem que estar. Mas isso aí, gente. É só advogado, né, velho? Então, assim, problema é um negócio que eu recebo diariamente para resolver. Ninguém É, não. procura advogado para prevenir. O Thiago, ele Raramente. procura incomodação, né? Ele vai lá ser organizador nacional. Ele quer se incomodar, cara. Você tá muito Pois. tranquilo em casa. Quer. Tô sem problemas, entendeu? Viver Ô, na vida Thiago, novela. eu tô querendo me prevenir de um problema, então, já que ninguém contrata advogado para prevenir, eu tô com um problema aqui, ó. Eu quero prevenir. O que eu posso fazer caso eu não pegue top 8 no nacional? O que eu posso recorrer? Me ajuda aí. Você pode se inscrever no ML Super, né? Eu Não, acho que é um velho. jeito. Não é isso, não, velho. Eu quero que você quer entrar com recurso, chamar o VAR, porra, advogado Ah, não, fluminense. Porque sabe por se quê? tu perder, porque foi a sorte dos outros, né, cara? E azar tem um junto. Não, É, velho. Cara. exatamente. Assim, no NL não tem recurso, não. O stream de justiça não funciona, entendeu? Eu comando o NL como um ditador. Então, assim, não tem recurso. Eu não aceito reclamações. E se você se fuder, velho, se fudeu, infelizmente. Pô, Vai ter velho. que se contentar com o NL Super. Que amigo, cara. Imagina se fosse inimigo. Agora, se eu receber uma foto no meu WhatsApp aqui sem camisa, né? Pode ser que eu te. Ah, calma que eu vou providenciar. Opa, opa. Ai, ai. Galera, Então tá. então vamos para a pauta principal do dia. A Wizards resolve começar a semana da galera na segunda de manhã, banindo o W6. Tudo Velho, já cansei. ai, ai, eu não esperava, eu velho. fiquei Fiquei muito. feliz e triste ao mesmo tempo. Sabe aquela sensação agridoce, entendeu? Você come o negócio, não sabe se é salgado, doce, é aquela porra esquisita. Então, É, eu eu tô senti nessa também. isso. Por quê? Porque eu tinha três Rain Six, eu tenho três Rain Six no mall, né? E no sábado, foi no sábado? Não, foi no domingo. Foi no domingo. Que eu peguei fui jogar o challenge, né, e abri 02 drop, top, né? Muito bom, muito bom. Eu falei assim, velho, eu tô achando que eu vou vender esses Rain 6 dessa porra. Vai que bane amanhã. Eu pensei isso, velho, no domingo. Aí eu falei assim, ah, não. Vai banir esse ano, não. Vai ser ano que vem, essa merda vai cair ano que vem. Dessa Pois porra aí que é. eu vou jogar mais, vou jogar umas ligas aqui. Tô jogando com deck, vou jogar o NL Super com deck, então eu vou ficar essa semana jogando ainda, não vou vender, não. Pra quê, bicho? Aí chega segunda, A acho culpa que é foi o tua, velho. Davi. Ô, velho, a culpa é minha, né? Que eu coloquei o artigo. Não, e meu artigo saiu, tipo, 2 dias, né? Sexta-feira. É, Ah, Eu nem falei, vou ler mais nossa. essa merda aí, eu não Ah, acredito. então tá explicado. É o artigo mais bom e mais inútil ao mesmo tempo da Liga Mestre. Ele ficou inútil completamente. Tá, me convendo. Quem gosta muito de estatística já, não, já também não liga muito. Eles gostam da estatística por si só. Não interessa muito se foi banido ou não, assim, tá? Exatamente. Mas ficou muito inútil porque eu Eu tava lá, valorizo véio. Aí veio os mais. caras comentando, e agora? Baniu. Falei, velho, e agora fudeu. E meu Rain 6 era 80 ticks, caiu pra 20. Né? E eu perdi nessa brincadeira aí 180 ticks, 600 conto, né? Tá bom. Nossa, Devia não. ter Hora de vendido. guardar, guarda no fundo do baú, espera ele quebrar o Modern. Não, eu vou guardar. Ele já aumentou, eu acho, inclusive. Eu acho que o Modern vai chegar ele nos 40 ticks, possivelmente. Pois é, tem alguma outra carta que é banida no Legacy e não é banida no Modern e que é válida no Modern? Não conheço. Não conheço também. Eu tentei abrir aqui a banlist, mas eu acho que a primeira carta que é banida é. No É, Legacy, não no eu Modern. pensei isso também. Eu acho que foi o primeiro caso que aconteceu isso. Aqui, você tá reclamando dos tickets no mall. E eu que comprei três Running Six Foil de Ai. Wizards na carta. Não, Meu o coração. Stefano não escondeu, não, velho. A risada do Stefano foi tipo, fudeu. Achei paia, viu, Ster? Mas o Matheus comprou o chute sem orientar o foil. Ô, Matheus, você comprou tipo anteontem, né? Nem chegou os dois. Não, pois é, eu comprei depois que já tinha estourado, mas assim, quando eu comprei por um preço abaixo do mercado, um pouco abaixo. Então, tipo assim, na hora, eu comprei até ok. Eu comprei até ok, entendeu? Mas só que, nossa, você tá louco. Tô rindo pra não chorar. Aqui, ó, eu conferi aqui, tem, ele já tá 36 ticks no mall. É, então, já subiu 16. Então, cara, o Oco não abaixou o preço. O Oco tá, sei pois lá, é. Ele tá 50 ticks. Eu comprei tá um Oco 50. Ali. Puta, que raiva que me deu. Foi banido de tudo, tá quase assim, só serve pra fazer de mas porta. Eu acho que isso não aconteceu no mall, porque no mall não tem T2, mas... T2 tá todo no Arena, então... Daí, ele tá rodando no melhor deck Modern, que é o Urza, e roda no Pioneer ainda, né? Então... acho que não vai baixar... Banimento de T2 e Brawl não faz diferença nos preços do mall. É, no mall não, porque o pessoal tem usado Arena, né? É, não faz sentido você jogar T2 e jogar mall, velho. E eu acho que até o Oco ser banido no Modern e no Legacy, no Legacy eu digo que ele vai. No Modern eu não entendo tanto pra falar que ele vai. Acho que ele vai ser banido no Legacy. Você eu acho que ele vai ser banido? Acho. Só pra você ter ideia, eu encomendei 2 Oco Foil hoje, olha. Aí, ó. Cara, pra gente resolver, tu vai comprar Oco, Thiago. Se tu comprar e montar o deck, é porque vai ser banido, com certeza. Aqui, eu já tenho 2 Oco, tá? Meu então, assim, Deus. É bem possível que eu comece a jogar com aquele Bunch Mira com o seu, então. Se você comprou, fudeu, eu tomei ferro. Olha só, eu já tenho 2 Oco que eu comprei a 200 conto. E ele vai a 200 conto cada, inclusive, eu acho que ele vai aumentar de novo o preço. Ele caiu, mas eu acho que o preço dele vai se recuperar, inclusive. É, porque ele vai aumentar a demanda dele no Legacy, né? Já tem nego aí fazendo bug, oco, etc. E eu acho que ano que vem ele cai do Legacy, porque ele é opressivo, velho. O que é que vai acontecer? A gente vai ter uma polarização diferente agora. Antes estava polarizado entre combo e Rug Delver, o formato. Por causa de Rain 6, né? Basicamente, que fez aquela anomalia com o Rug Delver. Agora, a gente vai perder os Delver, porque o Oco é muito forte contra a criatura, né? As estratégias de criatura já estão mais fracas por causa de Plague Engineer. Então, tem Plague Engineer no formato que dá uma fodida nos tribal. Né? E o Miracles, ele volta a ser muito, muito relevante no formato, com o Oco, porque ele lida com criatura absurdamente bem, com 2 Oco e 3 Ternos e a cobrinha na lista que você fez, né? A Bunch. Ah, detalhe, no GP eu joguei contra o Bruno Lanza, nosso querido Casquinha das Tokens. Ele tava de Slow Depth? Ele tava de Eldrazi, eu fiz um Oco, entendi. O meu Oco conseguiu ganhar de 2 Smasher, batendo direto nele, e o Oco não morreu, só. Ele foi 2 vezes a 1 de vida, e eu consegui lidar com os 2 Smasher dele, tranquilo, só com o Oco na mesa. Ô, Matheus, tu jogou do quê? Joguei de Bunch Mira, sua lista. Olha só! Aí, ó, eu tô falando, só, o bicho é retardado. Ele é sabe o que é que o Oco é? O Oco é um TNN. É o quê? TNN melhorado. Ele é um TNN porque ele é 3 mana, né? Ele é difícil de tirar e ele oferece a pressão de 3, né? 3 de poder na mesa. E essa pressão vai aumentando. Então, assim, ele é melhorado porque ele defende também. O TNN, ele mais ataca do que defende, vamos dizer assim, né? E o Oco não, ele ataca e defende. Bota pressão, lida com criatura, lava, passa e cozinha, basicamente. E isso que eu tô falando, que ele é um TNN melhorado, não é uma fala minha. Eu tava, por acaso, escutando um dos episódios do podcast do Julian, ou como é que chama? Eternal. Acho que é Eternal Cash, alguma coisa assim. Quem falou isso foi o Eric. Foi o Eric. O Eric Landon, o Eulandon. Realmente o Planeswalker, ele é muito acima da curva. Outro detalhe, eu ganhei de Burn por causa do Oco, fazendo ficha de comida. O Burn agora no Bunch Mira ficou um match ok. Tá ok. Exatamente, é um match ok agora. Se você conseguir fazer o Oco, Desvira no quarto turno com o Oco, você ganhou o jogo. É isso que você tem que fazer agora no match. Tipo, tu sobrevive e não tem... Aquele plano de eles terem 16 de dano garantido com os esquisitos Firecraft, essas coisas, não funciona. É, exatamente. Exatamente. Não funciona. E assim, quando eu descobri que essa Fugitoken dava 3 de vida, velho, foi tipo assim, caralho. O Oco pra mim foi assim, eu vi a carta e falei, ah, sei lá. Mas assim, vai jogar, não. O Burn pode pensar nisso. Rapidão, o Burn pode pensar nisso e usar Sulfuric Vortex também, né? Então, sim, tem as respostas. Ah, mas Sulfuric Vortex, Ah, mais nada, Sulfuric Vortex é bom pra caralho. Não, é bom, contra... ajuda, mas tem como também você, né? É, mas o que eu tava falando mesmo? Ah, é quando eu vi esse Oco, eu falei, ah, essa... Véi, sei lá se esse trem vai jogar. Aí eu joguei contra o Oco, aí eu fui descobrindo o que o Oco fazia, né, à medida que eu fui jogando contra. Até que eu tava de Rugdelver e calculei pra matar o cara num raio, velho. Ele tinha botado uma Food Token. Aí, nossa. Aí, velho, ele já tinha acabado com minha board, né? Minha board já era. Eu tinha, tipo, Delver, tinha golpes, virou lixo minha board. Aí ele tinha feito a Food Token e tal, eu falei, não, eu vou matar esse cara num raio. Aí eu bati, eu acho que eu tinha um TNN, levei ela 2 de vida, raio. Aí o cara estourou a Food Token, ganhou 2 de vida. Nossa. Velho, eu fiquei assim, caralho, velho. Fudeu. Ah, e não é 2, são 3 de vida, isso é muita vida. É 3 de vida, exatamente. Aí ele foi, é um bolt. Ele foi a 5. Aí ele ia a 8 depois, velho. Como é que eu ganhava dele mais? Só com TNN. Aí você não se judge, aí fodeu. Aí o detalhe é que ele ainda lida com os artefatos, né? E lida com os artefatos, exatamente. É muito legal. Eu acho que o caminho do Legacy agora é... Tá entre os control e o combo agora, porque a estratégia de criatura vai acabar, vai se extinguir por causa, cara, do Mirux. Eu não sei, eu acho que assim, esse banimento, primeiro eu não esperava o banimento, principalmente porque semana que vem vai ter o GP Bolonha, e cara, o banimento do Xamã, por exemplo, foi 2 meses antes do GP, outros banimentos sempre foram antes, bem antes de GP, assim, uma semana antes, é muita loucuragem, né, porque o metagame vai ficar uma loucura, assim. Vai ter os Sneak and Show que sempre prevalecem um mês depois do ban, assim, comendo todo mundo, porque a galera, se qualquer banimento, ficam tentando jogar de Stoneblade, Enchantress, Elfos. Não dá certo, exceto para o Albiero e para outras pessoas aí, né? E então, eu acho que o metagame vai ficar muito louco. Eu achei que não iam banir. E agora, pós-banimento, eu acho que algumas cartas foram desbanidas, como Baleful Strix, Kyrian Ranger, Mother of Runes, que é ruim para Miracles, Ancient Tomb, e por consequência o Drazi e outras coisas do tipo, Steel Stomp. Então é complicado, né? Fui jogar uma liga do MOL, eu streamei um pouco essa semana, e cara, os dois primeiros jogos foram contra o Drazi, um é o Drazi Entex e outro é o Drazi Post. Aí hoje eu joguei contra 2 elfos, coisas assim. Então, sei lá, né? Pois é. E o Oco ganhou? Cara, o Oco... Então, hoje que eu comprei meu segundo Oco no mall. Na real, eu tava jogando com o Oco só e fez falta. Eu vou jogar com 2 Oco agora no mall, que eu já tô decidido que é o essencial, assim. Eu, pessoalmente, acho que... Eu sou péssimo em prever ban, tá? Eu acho que tu sempre acertou essas coisas. Eu espero que não seja banido. Mas tem o diferencial que ele pode ser lidado com Pyroblast, né? Pelo menos, o que o W6 não era. É um detalhe. Tinha que fazer o Hydroblast pra ele. É. É uma carta horrível, assim, né? É bem pior no Legacy. Assim... Cara, mas assim, o W6 eu fiquei surpreso, mas eu acho que era meio que esperado, porque era um deck muito opressor, assim. E ele injetava o formato de uma maneira absurda, né? Porque tinha estratégias como Elfos e Eldrazi que tu simplesmente não via mais. Não e via. Muito valia a pena jogar de Rugdelver pra... Porque ou tu tinha o Mirror, que era Coin Flip, ou tu tava favorável, basicamente. O problema do banimento foi a data, né? Acho que todo mundo vai concordar que foi muito rápido. A data foi porque, por exemplo, olha só, aqui nós temos Matheus, Stefano e Thiago. Vocês, por exemplo, todo mundo jogou de Miracles na época do Tampo. O Miracles dominou o formato durante mais de um ano, sei lá, até o Tampo for banido. Não tem esse histórico de banimento rápido da Wizards por parte do Legacy em específico, porque a Wizards nunca deu muita moral para esse formato. O Xamã demorou séculos. Pois é, pegou todo mundo de surpresa pela data. Não é, ah, tava opressor, todo mundo tava vendo, a estatística. Mas independente disso, é porque nunca deu, não deu nem tempo pro formato tentar estabilizar ou algum, qualquer coisa do tipo, coisa que nunca aconteceu. Isso aí que a galera tá meio esquisita, né? Mas sabe o que, eu acho? Eu acho que o Magic ele tá mais em evidência, bem mais em evidência. E você tem mais, mais data, entendeu? Mais dados. Mais dados para fazer esse tipo de análise. Então você tem muito mais dados disponíveis no MTG Goldfish, por exemplo. Tanto que eles trouxeram dados substanciais dizendo que o Hug Delver tinha uma taxa de 56% de vitória em média. Ele tinha 3 vezes mais 5-0 do que os outros decks. O que a gente pode dizer, era o deck mais jogado, beleza. Mas ele tinha percentual favorável contra os 10 outros decks mais jogados do formato. Ou seja, ele estava dominando fudidamente. Ele só perdia para deck rogue, basicamente. Ele ia perder para o Painter do finlandês e outras coisas assim. Exatamente. Exatamente. Esses números aí são muito grandes. Surgindo nos decks assim no mall. Então acho que é um pouco disso, entendeu? Como tem mais dados, o trem foi mais rápido. Mas todo mundo acha que foi justo o banimento ou vocês acham que dava para se adaptar? Eu acho que foi justo o banimento, só que eu acho que foi justo. Foi justo, mas foi a data, entendeu? Data. Pois é. Eu acho que realmente foi justo também, só que seria justo o ano que vem. Até para eu poder conseguir vender os três, né? Para você usar, né? Se usar os. E que te avisasse antes, né, Matheus? Exatamente. Cara, então, eu tava com o deck fechado para o Nacional, pós-LC, eu tava com o deck fechado, feliz, confiante com a lista, e eu tinha certeza que eu ia bem no Nacional. Eu também. Eu tinha certeza que eu ia bem, assim, porque, cara, a lista tava rodando muito bem, e eu, nossa, agora fechei contra a Delver, eu vou ganhar. Eu sabia que ia vir um mar de Delver, eu sabia que não ia vir Eldrazi, e, cara, tava tranquilo. Agora, depois do banimento, fudeu. Pois é. Eu acho que tá bem posicionado essa lista sua. Tá, não, bem posicionado tá, mas assim... É difícil, agora... é porque você não prevê, né, o metagame, então, no side e tal. Dá pra ter algumas ideias, assim, eu tô com algumas ideias, assim, mas prever não dá. Eu acho que o Eldrazi volta, por exemplo. Eldrazi volta. Mas com o Oco no deck, eu sou Eldrazi, fica uma partida bem, mas bem melhor, bem mais tranquila. Sim, melhorou muito. Mas outra coisa que volta, por exemplo, é... Olha só. Control com Baleful Streets e Hints Torak. Volta. Isso aí é foda. Cara, volta a Grix Control, exatamente. Eu acho que vai voltar um pouco para antes do N6, né? Aquele meta depois de War of the Spark, né? Que começou a rolar uns decks de uns Grix Control, né? Uns decks de Narset, né? Eu acho que vai voltar um pouco para essa onda aí. Narset volta. Eu acho que o Stone Blade ele vai jogar durante um breve período, porque o povo vai falar assim, o Stone Blade vai voltar. Aí vai vir um Oak e sapecar o Stone Blade de novo, ele vai sair. Não, mas aqui, o Stone Blade tá jogando com a versão Bunt, justamente para ter o Oak também. Não tá jogando. Tá jogando, hein? Aqui, deixa eu falar. Isso é uma lista de um cara. Mas já tá aparecendo. E olha só, ir pro Nacional Legacy é o que vai acontecer, porque tem pouco tempo, entendeu? É o que vai acontecer. Nós temos aqui há 2 semanas do Nacional. Então, muita coisa certamente já dá para ter certeza. Eu tenho algumas considerações assim, para falar. Por exemplo, começando o início aqui. Defender. Eu tomei um oco hoje, turno 2, de um Bunt Blade. Pois é, porque acelera com a Nobel Hierarch. Ou com o Guzi, né? Que bota Food Token. Ou o Guzi. Mas com o Noberak dá pra fazer também, porque usa TNN, então bate 4, enfim. Todo mundo sabe que Defentex é um deck mais barato financeiramente, é mais acessível. E pelo histórico, no Brasil, é um deck muito presente. E com o Eren Six, que era um deck, porra, matava fácil a Madre, matava fácil a Talha, o deck fica melhor posicionado no field e mesmo com o Defentex, mesmo com o Eren Six, perdão, naquele metagame que eu tinha feito anteriormente, já tinha 5 caras confirmados que ia vir de Defentex. Eu tenho certeza. Só que agora vamos mudar o deck, né? Vai ser com 4 mães e 4 flicker, o que não estava mais sendo jogado. Agora vai voltar a jogar a versão normal, né? E assim, vai aumentar. Defentex vai aumentar. Tenho certeza que pro Nacional Legacy, quem quiser ter site contra isso, pode ter que vai ter. E com o aumento do Defentex, uma coisa que o cara que foi esperto, ele vai querer jogar de Elfos, né? Porque praticamente um bye essa partida. Só perde, o Elfos só perde para Defentex e o Elfos ficar muito. É realmente muito difícil de acontecer. E assim, é claro que o próprio NSX era muito opressor pro Elfos. O NSX matava qualquer, quase todos os Elfos do deck. Só não matava o Needle Sentinel. Era tipo assim, praticamente um, no mínimo um 3 para 1 o NSX. Sim, eu acho que o grande beneficiado do ban foi o Elfos. Então o Elfos cresce por causa desses dois fatores. O Defentex vai aparecer muito e o NSX sumiu. E outro terceiro ponto, sim, é o Eldrazi. Já acabaram de falar, eu acho que vai voltar no Nacional Legacy. O primeiro motivo dele é por causa do NSX, que permitia uma Land Destruction infinita com o Wasteland todo turno. E todo mundo sabe que o Wasteland sempre atrapalhou bastante a vida de Eldrazi, porque se não tiver Waste é só terreno não básico, né? Então sofre muito. E é um deck que tem uma curva de aprendizado não tão alta. Então, assim, às vezes um jogador que pós-ban não sabe o que ele vem, mudou o deck, ele pode escolher o Eldrazi, porque é um pouco mais fácil, na minha opinião, jogar com ele. E é questão do matchup legal, assim, com os decks que pode aparecer. É lógico que com o Oco aí, igual todo mundo falou, pode ser que dá uma atrapalhada, mas não sei. Eu acho que vai ter mais Eldrazi do Nacional Legs. Tudo que eu tô falando é pensando no Nacional Legs agora. Não é meta de... Não tô falando meta de mall, não. Entendeu? Nessas criações da galera que fez o Band Blade, também tá rolando uma lista. Inclusive o Menguti compartilhou de um... Bugdell. É, vou falar dele. Jogar com o Oco e pra jogar com a Praga. Com o Engenheiro Praga. É. Que ele agora volta a ser extremamente bem posicionado, né? Porque a galera usar Elfos, voltar a Defentex com Flicker e Mãe, e a Praga volta arrebentando todo mundo. Eu fiz umas anotações aqui, que eu fiz coisa, pensei em coisa pra caralho. Aí, das cartas que eu acho que mais vai crescer, a carta que mais vai crescer de todas, Plague Engineer, de main deck, assim, ou até side. Mas main deck, será? Até quem for usar em algumas listas Control, cabe. O Snow Control tava usando, né? Embora que o Snow Control tenha uma queda agora, ele vai... Eu acho que cabe sim em algumas listas Control, mas no sideboard vai ser gigante. E sim, esses decks for color sem o N6, eles perdem... Sem dúvida, eu acho que vai ser bem loucura. Ah, peraí, deixa eu fazer um parênteses, até lembrei. Roberto, eu joguei contra um Geno Stomp. E aí, o que você achou? Ganhou? E aí, foi fácil? Eu tava de Grixis Delver. Aí eu botei um TNN na mesa e me senti gigante. O cara tinha um Questing Beast. Atacou com outro bicho, eu bloqueei, meu TNN morreu. Cara, o que aconteceu? Eu não escolhi dele não, teu Questing Beast. Eu, puta! O Questing Beast, danos de combate não podem ser prevenidos. Então a proteção TNN não serve pra nada. Passa por cima. Você ainda tomou 3 de dano. não foi o Quest Beast, eu fui assim, vou bloquear o outro, né, tal. Não, e detalhe, tem aquele dinossauro lá que tem proteção contra o azul, então o TN nem bloca ele, se for o caso. Então assim, é bizarro. Esse deck é bom, mas já tomara que apareça. Acho que não vai aparecer, não. Mas... Eu acho que... Uma opção também de deck, na minha opinião, é tipo, olha só, tem Defentex, tem Eldrazi, por que não fazer a junção e jogar de Eldrazi em Tex? Parece que volta a ser bom, né? Então, beleza, estamos andando assim. Volta com força, na real. Né? Volta com força. Os decks de Bullet Moon que perde força, Moncado. Sim. Por outro lado... Depende, né? Tendo muito Eldrazi, acaba que Bullet Moon... Exatamente. Bom. Depende e, pra onde que o meta vai, né? Eu tô esperando esse meta que eu tô falando. Por isso tá tudo muito louco, realmente, assim. Da Exis, Elfo e Eldrazi, por enquanto. Mas, eu tô achando que o Delver da vez vai ser o Bug Delver. Eu acho que vai ser o R. Eu vou falar o que acontece. Eu também acho que vai ser o R. O meta que eu tinha feito, o Bug Delver era o deck que mais tava aparecendo. Tava com 14 já, se não me engano. Então, assim, pensando nesses caras, nesses 14... Dex, eu acho que 2, no máximo 3, mas assim, 2 deve permanecer no Rug, né? Tomás. É, Fazendo Tomás, com certeza. Mais algum, assim, o Ellison, sei lá, alguém vai ele jogar. No fundo deve estar feliz que o W6 foi banido. É, com certeza. A maioria desses jogadores, eles devem migrar, na minha opinião, assim, principalmente pro R-Delver, com o Dreadhorde, porque já tava meio consolidado assim, então a galera tava treinada. Tinha gente que tava jogando de UR só porque não tinha os Running Six. Então, assim, eu acho que a maioria desses vão permanecer no R-Delver. E voltando para só na lista do R-Delver, tava usando muito Hydroblast e Pyroblast. Eu acho que agora esses Hydroblast vai tudo sair, vai virar Pyroblast ou outras coisas. Ou seja, tanto o Dreadhorde Arcanist ganha força, quanto o Piromante também ganha força. Porque ele é uma das cartas que eu acho que vai jogar mais por causa do Running Six, apesar que tem o Plague Engineer, né? Outra coisa que a galera do Rogue Delver pode migrar é pro B Shadow, mas eu não sei, porque eu acho que um dos decks também que vão crescer é deck com branco, assim, então o Death Shadow sofre muito para Plauchas, mas como é um deck que tava bastante presente, os caras que não estão treinados, assim, tá jogando só de Rogue, pode migrar para esse deck. Vamos dizer assim, Robertão, eu jogo de Rogue Delver, meu deck foi banido, o que que eu devo fazer? No caso do Shadow, a gente pensa, por exemplo, eu diria que então, levando isso em consideração, ele tem que ter um plano para Death and Taxes, que com certeza vai aumentar, né? Então, Sem dúvida. Ser o Dread of Night, Tide, pode ser o Plague Engineer. O problema do Shadow é que ele vai ter que ter um UC, né? Então, assim, se ele joga de Rogue Delver, eu acho mais fácil ele ir pro UR Delver do que pro B Shadow. Sim. É, sem Underground, né? É, sim. Eu tô falando assim, o cara que tem a pool, assim, né? Basicamente. Ah, tipo, eu não sei se é o melhor plano, mas de UB Shadow, quando eu jogo, eu tenho deck. Quando eu costumo jogar contra Mirror, com essas coisas assim, com Plauchas, eu tento tirar um ou dois Death Shadow e fazer um plano alternativo de Wincon. Sei lá, com Bitter Blossom, com Lilian Last Hope. Porque aí a Plauchas fica tão forte. Eu posso ficar mais tranquilo, mas eu não sei se é a melhor ideia, não. Não, acho que faz sentido. Eu acho que faz também. Por exemplo, de Rogue contra esses decks de Plauchas, eu tiro Goyf. Dois Goyf, geralmente. Né? É porque você o Death Shadow... se você tá com dois Death Shadow, você toma uma Plauchas, você perde os dois. É muito... E sem contar que até se você comprar um terceiro, você custa a Castelli de novo. É muito ruim. Por isso que eu faço essa... E agora, na opinião de vocês, vale a pena ficar no Rogue Delver, aproveitando, sei lá, o Hex Drinker, ou migrar para um R, ou para um Bug, ou para um Death Shadow? Eu acho que vai do jogador, porque assim, os caras tem as opções do R Delver, do manter no Rug, ir pro Bug ou ir pro Grix. São as quatro opções de Delver. A galera também. Um deck que morreu também é o For Color Delver, porque tinha dois caras que vinham de For Color Delver. Esse morreu de vez, não tem jeito mais. For Color Delver acabou. Tipo, 16 caras aqui pra tentar. Sinceramente, eu acho que também o Snow Control, o Four Color Snow Control, toma um baque fortíssimo também. E agora eles vão, pra se adaptar, eles vão tirar Astrolábio, que é bem estranho. E as listas que eu tenho visto, assim, estão bem tortas. Na real, assim, agora estão sofrendo pra Back to Basics de volta e pra Blood Moon. O que é bem interessante também pra se usar no sideboard. Eu acho que pro Nacional Legacy agora, a galera de Delver tende a ir pro R mesmo, que vai ser o mais popular pelo nosso meta aqui brasileiro. Agora, no geral, eu iria pro Bug, por causa do Oco, por causa dos outros recursos pretos. Então, o que acontece? Eu não gosto de Bug Delver. Eu nunca gostei. Tu é controle, cara. Tu quer o Delver que possa crescer mais. Eu também queria. O Bug Delver, ele não tem um negócio muito importante, velho, que chama raio. O Delver, Delver tem que ter raio, cara. É muito bom o raio no deck. É uma das melhores cartas no deck, é o raio. Impressiona o cara, velho. Inúmeras vezes por causa de raio, Fraga. Tipo, sem carta na mão. O jogo contra o Natan na liga mesmo, que eu já tinha tomado back to base, ele já tinha lidado com todas as minhas criaturas e tava 3 de vida. Ou 2 de vida. Aí eu comprei Fat Volcanic High, morreu. Entendeu? Então, que no Bug Delver, quem joga com ele, tipo, o Goyf é muito melhor que o Delver, assim. Nossa, você ganha de Goyf, saca? Você nem ganha de Delver no Bug Delver. É meio estranho. E, tipo, tem outro plano de jogo, sabe? Tem spell que não faz muito, não faz nada na board assim, de duas mana preta, que é Rito Torrent. É uma ótima carta, mas pra estratégia assim, é. Meio que Delver, não faz aquela tanto sentido. Aquela lista, sabe? Do Mengote mesmo, o cara usa dois Rayu e quatro Daisy, pô. Pois sabe? É, eu entendo então, sim, então. O poder do Rayu no Delver. Agora, a minha ideia do bug é, com a token de comida do Oco, ele foge desse Rayu aí que vai matar, que é o último Rayu que te mata, entendeu? É só por isso. É, o bug é o menos bug, é o menos Delver dos Delver. Mas é sem exato. Dúvida nenhuma. É o menos Delver dos Delver. Tem o Oco, né? Tem que ver como é que o deck vai se portar. Pois é, mas aí eu com o Oco e tal. Que acontece? É, que eu acho que o melhor dos Delver, de todos, na minha opinião, por Nacional Lex, é o Grix Delver. Por quê? Ele vai ter o vermelho pra lidar com o Oco do cara, com o Pyroblast. O cara vai ter que ter no mínimo 3. E ele vai ter o plano de jogo dele, com raio, que funciona bem. Com um Gourmag grande, com um Pyromancer grande, ele vai ter o próprio Plague Engineer também, se precisar, e ele vai ter uma matchup melhor contra combos do que os outros Delver todos, que tem descarte. Não, menos contra o Bash Shadow, né? Menos contra o Bash Shadow. O Bash Shadow é o melhor contra combo. Mas o Grix Delver é o segundo melhor. Mesmo. É, o Bash Shadow, ele é o melhor contra Reanimator. Sem dúvida. Contra os contra Reanimator é especialmente bom. Especialmente bom. Mas contra Reanimator é muito melhor, velho. Porque ele tem Reanimate no deck, né? É, não. Que deck desgraçado. Que deck desgraçado. Desculpa como o Grizzel Brand e reanima ele. Já perdi, assim, algumas vezes. O Grix Delver, eu acho que é uma ótima pedida, porque já tem lista consolidada dele. Você pode usar a Dreadhorde de Arcanist também pra ter gás. Então fica um deck Delver que tem gás. Que tem raio, que tem todas as ferramentas possíveis para lidar com todas as ameaças do formato e até com o próprio Oco. Então, assim, na minha opinião, o Grix Delver é muito bom nesses aqui. Mas eu acho que vai ter mais o Air Delver porque já estava mais consolidado. Então eu primeira coisa que eu fiz quando foi banido foi cortar as Hydroblast e o Rest in Peace também, né? Mas agora, cara, eu nem sei se eu não deixo uma Hydroblast porque... Eu não deixaria. Porque o Dreadhorde Arcanist vão aparecer com força e essa carta é... Eu deixaria a Hydroblast. Eu deixaria. Porque mesmo antes de... Eu não deixaria. Eu já tava... Por causa do tanto de Dreadhorde. Cortou. Ah, mesmo antes você mesmo... já tava usando. Entendi. É, mesmo antes do Rain 6 eu já tava usando no Grix Control o Hydroblast. Então assim, mas as principais... Embora tenha essas vertentes de bug, então a gente acha que o R Delver e Grix Delver é o que mais vai ter? Como é que é? O que vocês acham aí? Eu acho que sim, o R Delver. Eu acho que o R Delver vai Delver, ter mais parado. Pro Nacional, o R Delver, eu acho. Pro Nacional, o R, beleza. Eu acho que é mais safe mudar pro R Delver, porque ele, independentemente do meta, ele tem uma chance, assim, sabe? Tá, concordamos com isso. Agora, outro deck que eu acho aqui, falei desses quatro. Eu jogaria de Elfos. Eu acho que o Albiero vai muito bem nesse Nacional, porque o Elfos ganhou demais. Assim. Lorengato deve voltar pro Elfos também. Ele vai de UR. É mesmo? Eu acho que é, não sei. É semana que vem. Agora, depois do ban, ele tem que ir de Elfos. Ah, não sei. É um sinal, cara. Aqui, tem um deck. Mais uma coisa, assim, falar. Entrar um pouco nos combos aqui. Eu acho que daquele metagame que eu tinha feito, e é o deck que mais vai reduzir, na minha opinião, do que tava, é o Storm. Eu tava com 8 Storm. Eu acho que vai diminuir. E o Storm vai reduzir muito, porque são dois motivos. O primeiro é que o Rogue Delver com o Raining Six, o Storm tinha uma match ok, sabe? Dava pro Storm ganhar até um pouco favorável, na minha opinião. E sem o Raining Six, sem o Rogue Delver desse, eu acho que piora pro Storm. E o segundo motivo é que tende a aumentar o número de Eldrazi. E Eldrazi é uma match muito ruim para Storm também. Então, desses oito Storm aqui, eu sei lá, acho que vai ter no máximo 4. Desses que já estavam confirmados, né? Lembrando que eu tinha feito na época lá eu fiz 108 decks. Então, que são os 4 que vão bem, independentemente do meta dele. Porque os caras são muito bons e tal. Então, assim, mas eu acho que vai reduzir. Por esses dois fatores. Agora, pra onde que esses caras vão migrar? Eu não tenho muita certeza, até porque esses caras eram de fora. Não conheço a pool deles. Mas eu imagino, sei lá, eles devem ir pra outros combos. Depths. Então eu acho que eles vão para dois combos, VR Animator ou BG Depths. Isso sem conhecer a pool dos caras. Às vezes o cara, tipo, joga de Storm e um outro deck, tipo, nada a ver. Que ele tem lá e ele acha legal. E ele pode vir com ele. Mas assim, aí tem lá, BR Animator ou Depths. Eu acho que o Depths não muda tanto. Eu acho que, tipo assim, sabe, esse Budman do Running Six vai deixar o Depths do jeito que ele tá. Ganhando, saca? Isso. Vai ficar, eu acho, ali. Que melhora pro Depths, porque um Rain 6 contra Depths regaçava o deck, né? Não sei, porque... Mas diminui a quantidade de Delve. Eu acho que vai permanecer igual no... E, assim, a versão mais forte, na minha opinião, agora vai ser a Slow Depths, né? Tipo, porque o Rain 6 era chato, né, com as Wastelands. Não precisa tanto de ter Turbo Depths, que Turbo Depths era melhor contra Delve, porque te passava o carro antes dele ver qualquer coisa, balitilagem na cara. Então, assim, deve aumentar a quantidade de slow. Se o cara tava pensando, ah, vou de Depths, de turbo ou slow? Ah, eu acho que a maioria agora vai optar pra slow, mas não sei se fica tão melhor, sabe? Na minha, não sei. Mas, assim, aí já o BR Animator, o que que rola? O Rug Delver era muito ruim. Tava ruim demais de ganhar. Tava muito chato. Historicamente, o BR Animator sempre teve dificuldade de pôr bicho no grave contra o Rug Delver, o Rug Raiz. Mas a partir do momento que caía, você ganhava. Qualquer bicho praticamente que caía, você ganhava. E teve umas mudanças de lista pra crop, pra caracas, um monte de coisa assim. O Depths acessa muito bem, pois neg. Tipo assim, você custava combar, às vezes você conseguia combar lá com pouquíssima vida, e quando caía o bichão, você perdia mesmo assim, porque o cara tirava o bichão. Então, tava muito ruim. Já que não tem mais o Rug Delver, a galera tá achando que vai melhorar. Não sei se vai melhorar tanto assim, porque tende a aumentar número de Leyline, com Eldrazi e tudo. Leyline com Cálice também na é outro... sete volta também. Leyline com Cálice é um problema gigantesco para Reanimator, histórico também. Então, na mesma proporção que tá dando, tá tirando. Eu não sei o tanto que fica melhor o meta. Contudo, como tem essa porção de gente que tá mudando de deck, da mesma forma do Eldrazi, o BR Animator também não tem uma cor de aprendizagem tão alta assim. Tem muita jogada que é difícil fazer, que você só pega jogando com o deck muito tempo. Muita escolha, muita decisão. Onde que eu tenho que arriscar, agora... onde eu não tenho que arriscar, onde eu tenho que segurar e tentar combar na safe, onde eu tenho que tentar combar rápido. Para pegar esses filhos, tem que jogar muitas vezes com o deck. Só que, no geral, é um deck mais fácil de ganhar do que muitos decks do Legacy. Então, assim, pode ser que aumente o número de BR Animator por conta disso. Na minha opinião. Tá, você vai falar alguma coisa? Eu acho que assim, o que o jogador deve fazer agora que o W6 foi banido? Por exemplo, eu pensei imediatamente em tirar Rest in Peace, Hydroblast e outras cartas voltadas para Delve aqui. Eu acho que, por exemplo, o Robertão talvez fosse jogar com Elash Main Deck, agora eu não sei se ele vai jogar com Elash Main Deck, um exemplo assim. E que outro modificação será que a gente pode fazer com... sugerir para as pessoas, assim, né? Então, assim, no BR Animator, eu até tirei uma foto aqui antes de gravar o podcast do meu side para jogar no grupo de Reanimator. Meu side com 20 cartas. Eu não sei, velho. Roubando, tá, né, safado? Tá com 20 cartas. Eu tô surpreso cartas. Tanto pelo grupo de Reanimator quanto o side de 20 cartas. Por quê? Surpreso com o grupo de Reanimator. Que isso, cara? Reanimator é tão legal. Não. Tem grupo de Miracles. Por que não vai ter de Reanimator? Você fragou agora, né? A rebaixada aí que ele. Tipo assim, que merda é essa? Daqui a pouco falta você falar que tem um grupo de Sneak and Show também. É tipo isso. Qual é a discussão do grupo de Reanimator? Ai, ai. Ou então assim, vai falar que tem um grupo de Bunny? Vai rolar. Dá pra juntar, né? Sneak and Show, Bunny e Reanimator no grupo só, que é o NL Zoeira. Porra, não, caralho. Brincadeira. Ô, Robertão, pode dar uma porrada nele quando ele chegar aí. Não. Ele tá chegando, pode dar uma porrada nele. Vou dar uma porrada com carinho nele. Tem quantos jogadores aí no grupo do Reanimator? Só pra saber o quão fodido eu tô. Ô, velho, tem eu uns ver 42, aqui. Mais ou menos. Tem 34. Todos fãs do Robertão. Mas assim, desses, entendeu? 34, deve ter uns 20 aqui que estão lá só pra ver o que tá acontecendo, saca? Tem jogos de Playmaker, não. É os espiões. Não, mas tá mais do que o grupo do Mirux, porque o grupo do Mirux até pouco tempo atrás tinha uns 25, 23, não jogava de Mirux. Né? É, pois é. Ah, é verdade. Os dois que jogavam era o Stefano e o Natan. Né? O Natan tentava jogar, né? Ele vai ficar muito puto na hora que escutar isso. Eu não sei se eu vou jogar de Elesh no main deck, mas uma coisa que eu tô querendo pôr, que o meu side estava sem a terceira Reverend Silence, tava jogando só com duas. Eu tô querendo encaixar a terceira por conta do aumento de ley line. Reverend Silence. Ah, sim. Aquela carta que destrói todos os encantamentos free spell, desde que eu tenha uma floresta em campo. Tô tentando voltar o Massacre, pelo menos um, por causa dos Defentex. Eu acho que o Massacre volta tanto no Storm. Sem dúvida. O meu plano de jogo contra Defentex, eu preciso de Massacre para fazer o que eu acho que eu tenho que fazer nessa partida. Aumentando, né, se for aumentar o número de BR Animator, tô tentando encaixar um Coffin Purge, que eu tava jogando sem. Vou ver se eu consigo encaixar esse Coffin Purge. É bom pro Mirror? É pra Mirror só pra Mirror. Então, mas no número que tava, eu acho que eu tinha levantado 6 reanimator. Tirando eu, né? Eu tava 7. Eu sou um, então podia... Só um adendo aqui. A Mirror de reanimator é um interessantíssimo, entendeu? Muitos cálculos complexos. É justamente por esse motivo aí que o Thiago tá falando, que eu não curto usar o hate pra Mirror. Porque o match é decidido em quem compra melhor e quem ganha no dado, velho. Quem tem melhor mão inicial, fraga. São poucas coisas. É muito raro mudar isso. Mas se tiver muito reanimator, acaba que vale a pena ter. Mas tô tentando encaixar. Então, tô tentando... Por exemplo, algumas coisas que eu acho que vai modificar também em outros decks é Sneak and Show. A lista que tava rodando era com Macaco e Daisy. Eu acho que agora é muito possível que volte até o Homem-Hotel. É uma das coisas que tá na hora. O próximo combo que eu ia falar era do Sneak and Show, mas você já comentou. Tá ótimo. Aqui. Isso acho que acaba também. Um deck que eu acho que vai crescer muito e é combo, tá no, e a galera não dava muito valor. Não sei se pro National Legacy vai ter muito mais do que já tem, porque é um deck não tão jogado assim. Mas... Não sei se vocês concordam comigo, sem o Running Six e com o Miracles crescendo, eu acho que o Infect volta a ter valor. O Infect é um deck de criaturas /1 que sofreu muito para o Running Six. Sofreu muito para o Running Six. Ainda tem o Plague Engineer no formato, mas é uma carta assim, 3 manas, o Running Six era só 2. Então o Infect consegue matar mais rápido do que o Plague entrar em campo. O Plague que vai atrapalhar bastante o Infect, porque é uma escolha que faz sentido. Até porque o Infect ele pode ter um plano alternativo, porque ele tá nas cores do Oco. Então, assim, cabe Oco no Infect, tranquilamente usar. E o Infect também vai ter muito. Não que eu queira desmotivar. Vai ter um Infect no jogando nacional, que é... Tinha dois já. Rafael Bruniski. Né? Esse jogo. Com certeza. Já tinha dois. Já tinha dois Infect. Então, quem tiver acesso às cartas, é uma escolha. Acha que aumentando o R-Delver e até Grix Control não afeta também por outro lado? Depende. É claro que por um lado sim, por um lado não. Mas, num geral, cresce. Porque tinha muito no N6, cara. Muito. Então, assim, a balança que tá pesando desfavorável para o R-Delver e para Grix Control, que você falou, por exemplo, que eu concordo que é chato, porque tem muita remoção. O Infect pode tomar um Forked Bolt se a galera estiver usando. Às vezes volta algumas listas com Forked Bolt. Parece que é uma carta que melhorou. Mas, assim, não... O impacto positivo da ausência do N6 e ascensão dos decks com branco, eu acho que pesa mais pro Infect. E além do Oco que eu falei, eu acho que o Infect também tem acesso a Veil of Summer, cara. Veil of Summer é uma carta insana que junto com o Plague Engineer. Eu acho que é a melhor carta de sideboard atual do Legacy. É Veil of Summer, melhor carta. Disparado. Junto e depois o Plague Engineer. São as melhores cartas de sideboard. É, na minha opinião. Sobre os controls, assim, não vou aprofundar no Miracles, não, porque tem os caras violentos aqui pra falar, o Stefano, todo mundo sabe, o Matheus joga com deck. É, mas, assim, igual começou a falar sobre o Four Color, eu acho que aqueles amantes do Four Color, que eu até faço parte do grupo, eu sou quase que um espião no grupo, porque eu sou jogador de Readymade, só que eu também jogo de Four Color, eu tenho as cartas, eu adoro o deck. Ter as cartas e jogar é completamente diferente. Joguei um torneio aqui esse mês, peguei top 4 de Four Color Control, tá? Com o N6 ou com Astrolabe. Ah, chupa essa aí agora. Chupa aí, tá? Chupa essa manga. Esse aí só porque você falou do grupo de Reanimator dele. É, foi um torneio da TCG, que não foi etapa da Liga não, mas foi um torneio maior do que um semanal, entendeu? Deu pra pegar um top 4 ali, maroto, só perdi pro Burn, que é muito ruim. Não consegui fazer o oco a tempo. O único que fiz o oco eu ganhei, que foi o G2. Mas o G1 e o G3 eu fui estuprado. É, então, assim, dessa galera do Four Color, eu acho que eles vão se dividir principalmente em oco. Em bug control. Bug control com oco. Pode ser Snow ou não. Eu acho que o Snow é bom, porque você usa o Astrolábio e o oco com Astrolábio é muito insano. É, na estratégia de controle, o Astrolabe é essencial. Isso. Eu acho que se tiver um, vai ser muito louco de arriscar um Four Color, né? Sem o Rain 6. Por exemplo, nós temos duas listas aí rolando na internet já. Uma que não dá pra jogar, com certeza, que é a lista do Strife. Ele fez a lista lá, Four Color, dele com Punishing Fire e Dark Fading, sem Astrolábios, tipo assim, não dá. Eu tenho certeza que essa lista vai perder mais pra ele mesmo do que pra qualquer a coisa. A lista do Strife só dá pra jogar se o seu nome for Strife. É, velho. A lista, não, esse tipo de... Se alguém tentar arriscar no Nacional, não dá. Ou a lista mais do cara que criou o Check Pile, que é uma lista com Astrolábio. É uma lista que tenta preservar o melhor possível a sua base de mana. Só que então, tem que mudar o Wasteland pra carta normal. Sem dúvida. O da Wasteland vai por água abaixo. Sem dúvida. Não dá pra... Eu não acho que dá pra jogar de Four Color mais com Wasteland. Até porque não tem o N6 pra potencializar essa Wasteland. Eu queria dizer dois decks que eu gostaria de ver na Nacional. Não gostaria de enfrentar. Um deles é o Bomberman, que eu acho que tá muito forte. Até ganha, eu acho, que com banimento. E outro é o deck que ganhou o último Legacy Challenge, agora domingo, que é um deck muito bonito, Mono Blue, que vai 3 LED, 4 Lotus Petal, Mishras, tá. Carne, Narset. Esse deck eu acho que ele não vai sair nessa, não. 4 Echo of Eons. É muito massa. É um combo muito bizarro, velho, mas eu acho que não vai ter, não. Eu acho. Ele ganha de Urza e de Carne, pra quem tá ouvindo, assim. Micocinte e Urmicoio. No Sage tem Urmicoio e Balista. É as duas porradinhas. As duas porradinhas. É um deck de Narset, faz Narset e tenta ganhar. Cara, o Bomberman parece muito melhor. Não, melhor jogar de Bomberman. Tipo assim, mas tem potencial aquele deck. Tem, velho, mas eu acho que não vai aparecer no Nacional, não. Porque é um deck que apareceu agora no Challenge, sabe? Tipo, não dá nem tempo do cara treinar. O Bomberman tá aí, tá mais tempo. Exato. Concordo. O Gris Control é um dos jogadores de Four Color. É o control, assim, que mais vai aparecer pra mim. Que, tipo assim, vai voltar, tem a mecânica de fazer o 2-1. E o Gris Control vai ter uma carta que nesse meta aqui eu acho que vai ser. A melhor carta de main deck é Command Kolaghan. Porque se voltar Eldrazi, se voltar Defentex, Command Kolaghan volta a ser insano. E eu acho que por esse fator, o Grix Control fica cabuloso. Seguido de perto por Drawing the Lock, né? Essa carta é muito interessante. Também. Rola jogar demais no Grix Control, Fraga. Ela é muito versátil. É muito bom. Eu tô falando assim, só pelo tipo 2-1, insano que. O Command Kolaghan entra. Só é. Por outro lado, o Grix Control antes do W6, ele nunca coexistiu basicamente com o véu do verão, né? O Veil of Summer. Por isso que eu falei que o véu é gigante e é a principal carta de sideboard atual do Legacy, justamente é por verdade. Isso. E ele porque sofre um pouquinho. Nós temos duas cartas que vão ver muito jogo agora, que é Command Colagan e Rito Torrent. Tipo, nós estávamos falando de Bug Delver. Vai ter alguém jogando de Bug Delver lá com Rito Torrent. E Veil of Summer, velho. Vai você dar um Command Colagan no cara, Veil of Summer. Rito Torrent, Veil of Summer. Velho, é bizarro. É uma ré absurda. Bem forte. É o Crypt Command de uma mana, né? É draw e... É o Crypt Command de uma mana, velho. Assim, ele só não fica... não vira uma carta overpower pela limitação de ser só azul ou preto. Então ela vira uma carta que é possível de existir. É uma então, carta que um power level muito alto. Disso. É só azul ou preto, porque eu tentei pra fugir de um trigger de um Palace Jailer e deu errado. E eu fiquei assim, como assim? Não tem desproof, meus permanentes? Aí o cara tem... falou... Seu burro, é contra tem azul. Tem um outro detalhe, para quem testa no mall, etc. No mall tem um bug que o Veil of Summer anula Stifle. Talvez não aconteça mais, já que por causa do banimento. Mas o Veil of Summer anula Stifle, gente. Porque é só permanente. É culpa do mall se alguém achar que tivesse interação na hora, o Veil of Summer não anula Stifle. Só. É bom deixar claro. Não. E uma outra carta interessante agora que quem vai, por exemplo, se você estiver usando Astrolábio, estiver usando o verde para oco, alguma coisa assim, o Ice Fang, né, que é a Baleful Strix do verde, que é bem legal o main deck. Cara, toda vez que eu castava ela no CLC, eu ficava com sorriso de orelha a orelha. Que carta não. Pois é, agora no GP eu adorei ela. Perguntar para ele como é que pronuncia, né, o nome. Ice Fang. Eu chamo ela de Ice Fang Coach. Se achar ruim, é cobrinha. Vai tomar no rabo. Cobrinha. Com flash. Cobrinha do flash. Não, cobrinha do flash. Cobrinha do flash. Matheus, se você fosse jogar o Nacional, você jogaria de Bunch Miracles? Eu jogaria de Bunch Miracles. Eu gostei muito da lista no GP. E mesmo depois do banimento, eu ainda acho que tá realmente ainda muito boa. Ô, Thiago, na minha opinião, o Bunch Miracles, ele vai ser top 3 pra não falar que vai ser o melhor deck do formato. O que você acha disso? Eu acho que o Stefano acertou muito fazendo essa lista aí. A lista então, é parabéns, boa. Stefano. Você é um seu cara, Stefano. Parabéns. Ô, Stefano, tá escutando? Mas... Acho que vai dominar. Parabéns pro Stefano. Eu fico encabulado. Não tem nenhum mas, não. Realmente eu acho ela muito boa. Eu só não tava jogando de mim porque é muito chato, cara. Hoje em dia é muito chato. Mas, eu fiquei velho, jogando muito tempo com não, outros velho, decks. O que tá rolando? Eu acho que o Miros ganhou muitas adições relevantes, que é o Santuário Místico, né? Nossa, velho, é um gênio. É verdade. Converde, é um gênio. Converde. Muito legal o Oco. O Veil of Summer, né, e o Carpet of Flowers, que tem uma interação muito boa também. Né? Inclusive, e até Return to Nature. Return to Nature também não, é uma carta de side bem legal. Eu acho menos. É legal, não, mas faz sentido. É muito versátil, cara. Uma função a mais pro desencantar, né, que, assim, pô, acaba sendo relevante algumas uma vezes. Uma função muito relevante. Que isso, velho. Grave Hate no Legacy. Tu acaba tendo. Tu não compromete tantos espaços do teu sideboard com outras coisas, assim. Tu precisa. Olha só, contra Reanimator. Pensa comigo, contra Reanimator. Você tá lá jogando com o seu side de Surgical Strike. Aí o cara vai lá e comba turno 1 pra Grizzlebrand, sei lá, outra coisa. E aí ele foi com a Animate Dead. Aí na outra você compra a Surgical. Você fica, porra, fudeu. Se você compra o Return to Nature, você pode até destruir o Animate Dead do cara. Então a parada é boa antes do combo e depois do combo. Você pode subir pra altas coisas. Exato. Né? Ela é legal, mas, sim. Ela aumenta. Você pode subir contra Eldrazi, contra qualquer coisa, velho. É muito legal, velho. Só que assim, você querer contar com ela contra um Reanimator, ela é muito lenta, duas manas e tal, e resila uma carta só pra poder. Tipo assim, depender só dela, entendeu? Pra poder ganhar de. Não, mas. Reanimator. No geral, você vai precisar de, tipo. A primeira proteção rápida e depois não, uma Robertão, segunda Robertão, proteção. É ruim. É por isso que o Counter Suite, os counters que eu uso de 4 Force e 4 Fon, eu acho tão essencial. Tu tem que ter uma force na mão inicial. Tem, quanto... elas são essenciais. Aí depois, se você não tiver mais uma retroalimentadora, por acho exemplo, seguinte, você vai perder, mesmo eu assim. Seguinte, quando eu peguei essa lista do Stefano, eu ainda falei assim, você enfrentou Reanimator? Não sei se você lembra, Stefano. Porque eu acho que você vai perder, velho, pra Reanimator. Você tem que ter uma mão bem boa pra você segurar os turnos iniciais. O Stefano ganhou hoje com 69 que... cartas de um Reanimator. 69. Ele tinha 69 só que, olha cartas. Só, olha só, deixa eu falar, caralho. Se você tem uma mão com duas Surgical, você equipa. Se você tem uma mão com duas Return to Nature, você tem que muligar, velho. Senão exatamente, você vai perder. Exatamente, você tem que muligar. Entendeu? Então, assim, é menos carta pra você segurar o turno inicial do Reanimator. Sim. Então, assim, eu não acho que ela é relevante contra a Reanimator. Ela pode ser, mas é extremamente situacional. Se você tem seis free spell, você tá bem contra a Reanimator. E o Stefano tem seis free spell na lista dele. São quatro Fon e duas Fon. Já segura. Aí você faz a primeira segurada de tentativa de combo com essas free spell. Depois cara, você vai eu ter, acho que o Miracles, ele não ganha. Ele não ganha do Reanimator. Tempo por causa das free spell, ele ganha do Reanimator porque ele consegue lidar com os bichos depois que o Reanimator comba. É diferente de outros é a melhor... decks, né? Não, esse é a melhor. Beleza. Então, como ele consegue lidar, o jogo arrasta um pouco mais e pode ser que Return to Nature seja relevante para remover uma carta do cemitério do cara. Mas não é o ideal, entendeu? Mas, se você tá falando que o Miracles ganha assim, não faz sentido. Você tá falando que precisa ter Sancho. Uai, deixa combar que eu resolvo. Não é assim, não, Thiago. A questão que eu acho... A 6 free spell já ajuda muito a primeira tentativa de combo. É lógico que se o cara não conseguir combar e você já tem, tipo, dois terrenos em jogo, Roberto, tem uma plaga na mão... O objeto da discussão é Return to Nature. É bom. É bom. Não é ruim, não. É bom. É que, assim, o Return to Nature, em comparação, é que nesse deck, com o Astrolábio, tu consegue jogar o Return to Nature sem perder tua base de mana. Então ele é melhor que um desenchante, no caso. Porque ele tem uma função a mais. Tá, ok. Aí eu concordo, entendeu? Mas você falar assim, ah, é um site. Ué. Não, tem duas manas Rest in Peace que ganha. Tem duas manas Containment Priest que vai ganhar, né? Exatamente. Tem. Aí tá, só que você também tá usando isso. Eu tô falando que é uma carta a mais e que é boa, simplesmente. É boa, sim. Não é ruim, não. Só. Ela pode servir de Grave Hate e serve também nesse plano que você acabou de falar, Thiago. Não é um motivo pra jogar de resolver. Mas... Não é o motivo, mas tá lá. O motivo principal é ver o Delph Summer. Sem dúvida. É, não, mas o bom agora também é que saiu o Renan Six, vai sair Rest in Peace, vai voltar Surgical, né? Então. Exato, uma das cartas que pode voltar é o Surgical. Assim. Aí, pra mim, nunca saiu o Surgical. Sempre teve. Mas Surgical. Assim, voltando lá na discussão. Eu peguei ela, eu joguei três ligas com ela. Eu fiz 3-3-2. A sua lista. Ah, a sim. Sua lista, Banchmisa. Eu fiz 3-3-2, né? Mas o negócio é que eu fiquei muito tempo sem jogar de Miracles. E realmente, depois que eu peguei o Hug Delver, não fazia muito sentido eu tentar voltar pro Miracles, entendeu? Porque eu ficava com a impressão de que você não faz nada o tempo inteiro. E o jogo se arrasta milhões de anos, que é a verdade, né, do deck. Mas é exatamente isso que o deck faz. É exatamente isso. Aí ficava um trem assim, né, meio chato. Tinha aqueles... E eu tava sentindo um pouco de falta de mais cantrip. Às vezes eu ficava sem fazer nada, perdi um jogo sem fazer nada, o jogo inteiro, assim. Mas eu acho que é falta prática, de experiência. Prática é prática também. Mas... Os outros decks eles são mais proativos. Por exemplo, eu joguei contra um R-Delver que o cara me ligou a 3 e o jogo demorou tipo 20 minutos. Com ele me ligado a 3, sacou? Porque eu não tava comprando os trem que fazia coisa no deck, tipo o Oco, o Jace, etc. Não tava vindo. As Win Condition, o Mentor, não tava vindo. Eu tive que ir lidando com os bichos dele, né? Você tava usando ele... Intridangels? Eu tava, mas eu tiro entre Dangerous contra Delver pós-side. Ah, cara, tá, eu tenho que deixar, eu deixo. E uma jogada massa é fazer véu no turno do cara, depois de um ponder, o cara vai achar que é pra chuflar e daí tu ativa o Terminus. E aí o draw do turno é o Terminus do Entry Dangerous, olha que delícia. Não, Terminus, pera, Terminus não, Entry Dangerous, né? Isso, então, não, eu digo, tu bota o Entry no topo e ativa com véu no turno do cara. E com a cobrinha também, né? Isso é bacana. Esse deck tem muita forma de ativar milagre no turno do oponente, pode né? Pode ser. É porque antes eu tirava. Porque... Dell vai ter soft counter, tem Flutter, etc. Então, né, para mim, eu tirei. Na minha prática, o mentor é um in-condition melhor contra a Delver. Mas eu não tava, eu tirei o Entry Dance, foi a única in-condition que eu tirei, um Entry Dance e um Jace. Né? Eu ainda fiquei com um Jace, dois mentor e dois oco. Aí não vinha as merdas do in-condition, e o cara foi me batendo. Eventualmente eu ganhei dele, porque eu tinha 7 cartas, ele tinha 3, né? Mas levou 20 minutos. Eu falei, ah, que merda, vou jogar com essa porra, mas não. Aí eu voltei pro Rug Delver. Porque se eu tivesse o Rug Delver com 7 cartas, o jogo ia durar 3 minutos. Eu acho que o cara não ia nem começar, ele ia conceder, entendeu? Aí... a tabela do Rug, sim. Exatamente. Não, o bom agora do Entreat é porque você pode simplesmente fazer o primeiro, sei lá, por conta dela, pra um mesmo. Por causa do Santuário, um né? Counter e santuário tal, mas e depois o Santuário volta, entendeu? Na hora que você achar que tá de boa de fazer mais no jogo. Isso é pois bem. Pois é, o Stefano hoje ele fez um Entreat pra um, depois ele fez um pra três, depois um pra cinco, aí o cara concedeu. É doido demais, velho. Pois é, exatamente. Dá pra fazer três vezes com uma carta só, né? Muito contra, bom. Mystic Sanctuary, você busca a porra com Fatland, velho. Muito bom. Pra quem tá ouvindo agora, não conhece... Pode ser que agora, que... inclusive, valha subir Surgical Extraction contra Miracle. Antigamente eu achava que não, mas pode ser que agora valha mais por causa desse Mystic Sanctuary. Pra quem tá ouvindo, Mystic Sanctuary é um terreno, é uma ilha. Então, ela pode ser buscada por Fat. E ela entra de pé se tiver três outras ilhas em campo. E daí, quando ela entra de pé, tu pode colocar uma instante ou um feitiço seu no topo do Grimório. Então, ela no Miracles, né? É muito bom. Tu pode botar um Terminus no topo, um Entreat no topo. Mesmo ela ponto, é boa. Né? Ela é boa, mesmo que não seja um milagre. Que seja exatamente. Um brainstorm, um aplauso. Pra você poder não dar um draw vazio no meio do jogo e acabar perdendo por causa disso. Sim. No late game, todo mundo como moderado, ponder. E compra o ponder. Ao invés de você comprar um negócio handle do topo, assim. Exatamente. Isso é muito bom. E o Surgical Extraction é bom e não é, né? Porque assim, mesmo que ela realmente. Ok, ela tirou o alvo do Mystical Sanctuary, mas ela ainda continua sendo card disadvantage, né? Então. Acaba que pois é, eu não gostava de subir justamente por isso, né? Pois é. Porque se você não. Se você oponente, você me ligou, né? Praticamente. Exato. Você fica com a carta menos. Mas, em decorrência, né, desse maior abuso do cemitério que o Mirkus tem, vai continuar com o Snapcaster, vai ter esse santuário agora que pode ser muito relevante, porque você ganha uma recorrência, né, nas mágicas. Pode ser que valha a pena, dependendo do tipo de deck que você esteja usando. Na situação certa, vai impedir, sim, que o que ainda mais, morra ainda alguma mais coisa que assim. Tem algum, eu tenho certeza que vai ter gente jogando de Miss Sanctuary e o conhecimento acumulado, né? Então, sim. Conhecimento acumulado, né? Teve uma lista de um Esper Mentor no Eternal Wicked. Não sei se vocês viram. Esse cara tava usando 4 mentores de incondition principal. Aí ele tinha 4 conhecimento acumulado e tinha a mecânica de 2 Mystic Sanctuary. Aí ele fazia AK atrás de AK. Teve uma hora lá que ele tinha 12 cartas na mão. Aí, tipo, no final do turno. Aí ele, card selection. Mas assim, não sei se o deck era bom e tal, mas assim, a mecânica funcionou perfeitamente. Quando encaixa. Aí ele fazia Tot Seas, depois Mystic Sanctuary, Tot Seas de novo. Era contra combo, sabe? Era bem, bem legal. Eu achei esse santuário ele é muito bom nas builds. Ô, Stephanie, aquele teste que você ia colocar aquele... Como é que é o nome daquele counter que volta um terreno pra mão? Ah, o Deprive? Então, isso. Cara, o Deprive, ele quando funciona, é lindo. Isso aí foi quando o Stefano, ele tava meio doidão de... Né, jogando o Deprive, quando funciona lindo, ele com Jace 18 horas direto. É por aí. Ele com Jace em campo é um lock, praticamente, ou qualquer coisa que te dê uma carta a mais. E só que a questão é que com Delver não dava pra jogar ele, com Daisy, muito Daisy. Se diminuir o número de Daisy, talvez. Talvez seja válido, mas é que eu gosto tanto dessa, do Dovin Sveto, da Fon e do Force, que eu é complicado tirar sempre. Eu acho que o Dovin Sveto, a capacidade de não ser anulado, para mim é muito mais válido. Pois é, eu gostei demais do Veto também nessas partidas que eu joguei no GP com esse deck. Eu não gostei do Veto, cara. Eu não sei porque se eu queria anular muito situações que eu queria anular a B. E o Veto tava na minha mão morto, entendeu? Eu queria anular Mentor no Mirror que eu joguei, eu queria anular TNN e eu tava com o Veto na mão essas vezes. Então, talvez podia ser um Veto e uma Counter Spell, não sei. O que eu senti foi que é o seguinte, o deck agora, já naturalmente tem Plushes, tem Terminus, tem dois Council Judgment para esses bichos complicados. E ainda agora tem Oko e a Ice Fang. Ou seja, eu não senti falta de anular bicho. Eu consegui resolver com ele resolvido, entendeu? Deixa resolver. Entendi. Que eu vou champar aqui. Exato. Vai... Deixa resolver que eu consigo tirar ele da mesa. E aí o Veto ficaria para as spells mesmo, entendeu? Entendi. Pode ser. Mas assim, é um teste válido. É até legal talvez usar um de cada, talvez seja válido, tá? Porque quando encaixa é foda, quando encaixa é massa. Ah, como é que é o nome da... Esqueci. O Deprive. Isso, Deprive, exato. Não, pois é, o que eu imaginei? Eu não testei, mas eu imaginei que deve ser bem legal quando funciona, mas deve ser bem, tipo assim, muito grande demais, tipo um imor, fraga, tipo, imor, você já... Talvez seja, você já porque com dois Mythic Sanctuary, tu já tem bastante recursão, assim, tu consegue fazer... No Pauper deu certo, viu? Teve um jogador que fez isso aí no Pauper, viu, Steph? Sério, o R-Squad é um deck do Pauper, aí o cara, aqui no Brasil mesmo, ele usa a interação de Mythic Sanctuary pra voltar as spells relevantes, principalmente AK e tal, do Grave, e tinha um Deprive. No Pauper é muito bom, que é o Counter Spell. É o Counter Spell, duas mana, Counter Spell. Só que aí você volta à ilha, aí você volta o Mythic Sanctuary, faz de novo. E era um recurso legal do Pop, até porque lá as fetch não busca ilha, né? Não busca. Você tem que achar ele na marra. Na marra. Mas ele joga com mais Mythic Sanctuary? Eu vi a lista, acho que ele tava usando dois Mythic Sanctuary só. Uhum. E um Deprive, que já faz usar mais vezes a Mythic Sanctuary. Sim. Mas é uma tech, essa tech aí é uma tech do Pauper, ó, pra você ver. Massa, é um combo massa. Isso diz muito sobre a tech, né? Desmerecendo o formato, velho. Pauper é legal, gente. Pauper é doido demais, velho. Não. É massa. Eu só digo isso porque o Power Level. Power Level, Power Level, Legs, sim. Não, sem dúvidas. E assim, raramente acontece de conseguir adequar a tech de um formato para dentro de outro, né? Com o power level mais elevado. Pensando agora, assim, não, o fato de a Wizards ter banido o W6 assim rápido, vocês não ficam com medo assim de que comece a banir coisas ou, sei lá, acham que foi... Acho que foi um ponto fora da curva. Não, eu acho que pode ser uma política nova da Wizards. Por exemplo, com Pioneer. Vai ter ban toda semana, fraga, até o formato já se ajustar. Então, pode ser que ela tenha essa política agora de acertar mais rápido as coisas no formato, entendeu? Eu vi uma anomalia, vai lá e acerta essa anomalia. Mesmo em formatos menos badalados, né? Igual o Vintage e o Legacy. Né? Já que o Vintage que teve essa... Tem que esperar pra ver, porque até porque se falar, tipo... Vai mudar a política, vai banir, certeiro. No próprio Modern, recentemente, teve a anomalia do Rogak. Em vez de banir o Rogak, baniu a ponte. Aí no outro banimento, baniu o Rogak. Então você vê que a Wizards é meio retardada. É pra vender mais, né? Então, eu acho que o time de design da Wizards é um péssimo trabalho. Né? Os caras... 2019? Cagaram no pau, assim... Fizeram muita merda, forte. E tanto que mudou esse time de design, já é outro time de design, né? Tinha muito jogador. O Tom Rosa até foi demitido, salvo engano. Ele saiu. Ele tava no time de design. Eu acho que foi ele que criou o Rogak, inclusive. Ele saiu e o time já virou outro time, né? Eu acho que tinha muito jogador ex-jogador profissional, né, que tem uma outra visão do jogo, e essa visão, ela em conjunto, né, já que o time todo praticamente era formado por esses caras, eu acho que atrapalha um pouco a sistemática, e o resultado foi essa merda aí de design 2019, que definitivamente não gostei. Para mim, bania 2019 do Magic. Eu acho. Tem algumas cartas ok e tal, pode entrar, adiciona, mas a maioria delas adicionam efeitos anti-jogo, que deixa o negócio mais chato, enfadonho mesmo, e o Power Creep, né, desse ano mostrou que o Magic pode ficar chato, fácil, assim, se você fizer uma sequência de lançamento idiota, que nem eles fizeram, né, esse ano. Ou, por exemplo, Plague Engineer, pra mim, é uma carta erradíssima, design mal feito, entendeu? E ela devia sair também. Eu não acho que isso vai acontecer tão cedo, mas eu acho que ela devia sair. Carne, absurdamente retardado. Carne é retardado. De feio. Na 7, eu acho que todas essas deviam sair. Não acho que vai acontecer tão cedo também. Mas o meu próximo alvo é o O, né? E vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Pois é, o que eu acho que foi muito errado esse ano foi eles voltaram as atenções demais para Planeswalker e colocou muita coisa, veio muito Planeswalker novo, muita mecânica de Planeswalker muito acima da curva. E assim, Planeswalker é um trem difícil de lidar, difícil de tirar. Então assim, eu acho que eles erraram muito nessa questão. Planeswalker tinha que continuar sendo raro. Pois é, velho. Eu acho que o problema dessa situação de cartas que o power level muito alto, meio bem polêmico, mas é culpa meio que do Arena. O MTG Arena, o T2, que tá lá no formato. A Wizards, né, publicamente, claramente, investiu pesado nisso. Então, pra atrair jogador, começou a investir erradamente no power level das cartas. Queria fazer uma edição, aí o cara fala, não, você viu que carta boa, carta forte. Aí vinha outra edição de T2, lançava cartas com power level mais alto ainda, e na outra edição com power level mais alto ainda, e na outra edição com power level mais alto ainda. Foi só aumentando o power level. Tudo nesse ano, tudo graças, eu acho que, por causa do MTG Arena. Mas se for ver Modern Horizon, aí tem esse único ponto fora da curva, mas que entra no embalo também, porque são os mesmos criadores. Entendi. Mas essa coisa do T2 estar com um level tão absurdo de chegar a jogar cartas no Vintage, velho, quando que T2 jogou Vintage? Tipo assim, as cartas estão tão quebradas de T2 que as duas últimas foram restritas no Vintage, velho. Nós estamos falando de Vintage. Ser restrito, pois é. Então, restrito, foi o que eu falei. No Legacy, por exemplo, velho, quantas... Você pega uma lista aí, não vai ter... Eu garanto que não vai ter lista usando pelo menos, no mínimo, 3 cartas diferentes das últimas edições. Ah, não, deve ter umas 30 cartas novas no formato. Isso não acontece. Eu tô falando assim, qualquer lista tem pelo menos 3 cartas novas, sacou? É bizarro. Tá bizarro. Eu acho que é tudo graças ao retardamento dos caras querendo fazer carta de power level alto pro jogador de Magic Arena. É a única explicação que eu vejo. Só que isso acabou fudendo o T2, o Modern, o Legacy, o Vintage, tudo. Até o Commander deve ter... Essas cartas devem ter aumentado muito no Commander. Caramba, tá revoltado. Eu tô, que eu acho que tudo é culpa do Magic Arena. Tudo por culpa de quê? Grana. Culpa de grana, velho. Quer essas coisas aí? Culpa de grana, velho. Pra Wizard ganhar dinheiro, velho. Aí fudeu a nossa diversão, velho. Tomaram o rabo. Não, mas vai dar jeito. Vai dar jeito. Calma. Vai dar boa, Roberto. Calma. Tudo tem jeito. Vai acontecer. Vai. No Nacional Legacy vai. Vai ficar bom de novo. Vai ficar bom de novo. Ah, vou falar de outra coisa. Tô bom. Então, vamos falar, vamos falar da stream do Nacional. Vamos. O que o Matheus tá pensando de novidade para ela? Ótimo. Inclusive, ele foi em São Paulo e trouxe 2 tripés. Nós vamos usar nas câmeras novas, né, Matheus? Sim. A novidade para esse ano, incluindo esses 2 tripés, nós vamos tentar colocar uma imagem da mão dos jogadores, filmada por trás, assim, Nó que doido, velho. Olhem o som do Matheus, que coisa mais limpa que vem, né? O cara é de última geração. É verdade, velho. Eu reparei isso. Ele tem um microfone de youtuber de verdade. Não. Pois é, ué. Se o som não tivesse limpo, tá doido. O Matheus tá humilhando a gente aqui. É que o meu é sacrafoto, Matheus. Olha só, eu podia ouvir o Matheus o dia todo, mas só fala, cara. Olha que risada gostosa. Aqui, viu? Intenção é tentar levar esse setup aqui, ó, essa qualidade aqui, pra lá, pro Nacional. Ô, Matheus, eu fiquei muito triste no Nacional do ano passado por uma situação. E eu quero saber se essa situação vai ser corrigida. Okay, a segunda câmera, ela vai ser gravada agora? Porque ano passado não foi. Ah, sim, exato. Isso aí é até bom você ter lembrado, né, que semana que vem eu já tô fazendo os testes para poder colocar as coisas no Nacional. Esse ano eu pretendo levar um computador melhor, mais potente, para poder conseguir gravar as duas câmeras juntas e ter um streaming com uma estabilidade maior. É, você podia fazer esse favor, porque eu joguei um jogo contra o Mate insano na segunda câmera. É verdade, você falou. Acabou o jogo, eu já fui direto no Matheus. É, você me perguntou. Pra falar, eu quero o jogo gravado, eu quero ver esse jogo de novo. Aí o Matheus falou, esse jogo não está sendo gravado. Véi, foi uma depressão. Velho, eu respondi tão lindamente as coisas. Foi tão bonita a sequência e, tipo, não ficou registrado. Só na minha memória. Eu queria que outras pessoas vissem. Robertão, tá... Tá melancólico. Não, velho, mas... porque foi muito bom e eu relembrei. Deixa o Matheus falar da câmera da mão, caralho. O Roberto, é só tu fazer X0 de novo, vai aparecer na câmera esse ano e vai ser gravado. Não, pois é. Continua falando mas esse aí, ano, mas esse ano eu vou. Se Deus quiser, tudo dando certo, eu vou gravar o segunda mesa, vou colocar as câmeras filmando a mão dos jogadores. Também pra gente ver o draw da pessoa, a mão da pessoa na hora, as decisões um pouco mais claras, isso ajuda bastante. Até os narradores fazerem os comentários, né, na hora, isso vai ser bem legal. Barrinha de vantagem. Ano, né, o que que o cara tem na mão e etc. Né? Ah, ele me ligou, será por que ele me ligou? Ah, deve estar sem lente. Isso, pois é. Então às vezes o cara deixa de fazer uma jogada, alguma coisa. Ah, mas será que ele tem o que na mão? Por que ele fez isso e tal? Isso aí vai ser bem legal. Tipo o Stefano sendo estuprado pelo Eltinho ano passado. eu povo assim, por que que ele não fez brainstorm na hora que ele tomou essa Wasteland na Tundra? Nem eu sabia. Não sei, eu acho que ele tá... Aí eu falo assim, eu acho que ele conta com o deck, né? O deck vai... vai vir a resposta do topo. Que mão é essa que o Stefano quipou? Cara, mas então, eu acho muito... A gente até convidou o Matheus para falar um pouco da produção de conteúdo. A gente ia chamar o Guma, mas o Guma também está numa semana em São Paulo, então ficou um pouco difícil de fechar um horário com ele. Mas a gente queria muito que ele estivesse aqui. E a questão era assim, além do stream e da divulgação que vai ser feita no Legacy, no Nacional... Eu queria que tu contasse um pouco como que te motivou a entrar em fazer streams também, e até tenho saudades das etapas da Liga do Legacy Moicanos, que não dá para acompanhar mais tanto, acho que vocês não streamam mais tanto, ou eu que estou muito perdido, não sei. E é isso aí, conta um pouco aí. Ah, sim. As etapas da Liga é tudo culpa minha mesmo, pode me xingar, porque esses últimos meses aí eu tô mal conseguindo jogar os semanais, e aí eu perdi várias etapas da Liga, e como eu não vou, eu acabo não streamando, entendeu? Mas eu tô querendo sim... O que eu acho um absurdo, claro, né? Pois é. E eu tô querendo sim aproveitar o embalo do Nacional, voltar a streamar as ligas e tudo, enfim, gosto muito de fazer, e o que me motiva é, primeiro, eu sou fissurado com tecnologia desde pequeno, com essa coisa toda, e eu gosto da parte de trás, eu gosto de controlar, eu gosto de fazer, eu gosto de montar, entendeu? Eu gosto de buscar a melhor qualidade, aquele negócio, aquela configuração vai deixar melhor, aquele ângulo, aquela iluminação, eu gosto de fazer isso, entendeu? Então, assim, quando eu fico por trás das câmeras é que é onde eu tô bem. É verdade, eu sou o cara chato que fica boicotando o Matheus falando assim, Ó, os microfones tosco que corta. Falando tudo. Assim, o que precisa aí, Thiago. Aí, tá vendo? Se eu tivesse a mesma tecnologia que o Matheus, a gente não... Olha só. a mesma tecnologia. Mas... tá cortando tudo, tudo. Faz não, braille. Vou repetir. Tá cortando? Se eu tivesse a mesma tecnologia que o Matheus, vocês iam estar me ouvindo com um áudio límpido, né? E bonito. É, só ia faltar a voz bela. Mas eu, o que eu disse antes é que eu sou o cara chato que fica assim com o Matheus. Não tem dinheiro, não dá pra fazer. Não tem dinheiro, não dá pra fazer. Pior que é, viu? Porque, assim, sinceramente, se o dinheiro não fosse, lógico, né? É sempre o limitante, mas se não fosse, nossa, cada coisa legal que dava pra fazer, você tá doido, viu? Mas é, enfim, com o que a gente tem, já dá pra fazer muita coisa boa. A gente viajou pra jogar o GP Seattle no ano passado e o Matheus tava lá e ele olhou a Mox Boarding House, que é uma loja absurda que tem em Seattle, que tem um sistema de câmeras lá, assim, que era de outro mundo, assim. E... Nossa, eu fiquei babando, assim, o streaming da loja. Eu fiquei babando no esquema deles. Eles usam tudo que eu sempre quis usar. Então, assim, uma câmera que ela é móvel, ela filma a primeira mesa, ela pode filmar duas mesas, assim, ela se mexe por si só. O cabeamento, assim, nossa, show de bola. Sensacional. Quem acompanha o semanal da Card Kingdom no Twitch. Acho que é na quarta que tem, né? Ou sei lá, tem duas vezes por semana. Ah, é eles que streamam a Card Kingdom? Isso, eles streamam uma vez por semana na Mox Boarding House, e daí, quando a gente foi lá na loja, tinha um esquema deles, era absurdo, assim, uma coisa de outro mundo. Lá o dinheiro não foi fator limitante. Não, exatamente, é assim... É, que legal, velho. Ô, Matheus, você podia... ganha em dólar, né? Matheus, você podia streamar um semanal aí, velho. Hein? Antes da final? Pois é, fazer um teste, às vezes dá, velho. Talvez semana que vem, de repente semana que vem eu streamo o semanal, é o semanal antes da... É, vai ser o último semanal. Nacional, e parece que o Stefano vai estar jogando. Pois é, ué, pelo que o Stefano disse, ele vai estar aí, ó, de repente a gente já streama lá também pra poder começar o hype do continuar, né, o hype do Nacional e tal. Vamos ver. Massa demais, tem que streamar. Que massa, top. E Matheus? Oi. É o seguinte, esse ano a gente vai ter dois comentaristas de novo, o Fausto e o Belu, né? Eu e Bruno deve ficar ali de reserva, né? Para quando um cansar, entrar e continuar fazendo os comentários, porque é um negócio muito, muito longo, né? É, sem dúvida, faltou ano passado, porque assim, o pessoal ficou bem cansado, né? Ficou, a galera ficou muito cansada, e o revezamento eu acho que ele vai ser importante. E o povo tava assim, exausto, né? No final, o Fausto até saiu um pouco para fazer uma pausa, né? E etc. Me fala o que, que você acha, né, de trabalhar assim no... Igual você falou, você prefere ficar no backstage, né? Você acha que é mais tranquilo, é tão cansativo quanto e etc? Olha, eu acho que é tão cansativo quanto, mas é o seguinte, se você... Acaba que o pessoal que tá lá mostrando a cara e tal, se você não faz o trabalho direitinho, o cara que tá mostrando a cara acaba sendo comprometido também, entendeu? Então, assim, acaba que é um pouco... Talvez... O mesmo tanto, talvez um pouquinho mais de responsabilidade em quem tá por trás, porque se não funcionar direitinho, o cara lá na frente, ele tá lá pra falar. Agora pra, né, pra que tudo saia certo, depende da gente que tá lá atrás. Mas mesmo assim, eu ainda acho que eu dou mais certo lá atrás. Inclusive, depois desse microfone seu, eu vou te dar uma dica que eu acho que pode resolver esse treino aí. A gente tá aqui pelejando. Que resolve esse microfone. Já vai ser uma excelente contribuição. Pois é, ué. Ô, Matheus, eu acho que... Eu não sei se eu ainda jogaria Legacy se simplesmente não existisse stream nenhuma. Eu acho que as streams e a produção de conteúdo digital são essenciais para que o formato seja vivo até hoje. E é uma coisa assim, não quero jogar. Mas, cara, Tu sempre vai lá ver uma streamzinha, conversar com a pessoa e ver, assim. E eu acho que essa produção de conteúdos é essencial para manter o formato vivo, oxigenado, e para renovar conteúdo e para criar. E, cara, eu acho que só tem a agradecer para os produtores nacionais, tu incluso, e também o Guma, que, enfim, não está, né, aqui. Eu só tenho a agradecer a quem se dedica tanto para manter o formato vivo nisso. Tá? Valeu. Beijo, beijo, bom, beijo. Léo, muito exatamente. Obrigado. Faça as palavras do Stefano, minhas palavras. Eu gosto muito também. E até porque eu comecei, até por causa disso, eu me via consumindo muito conteúdo estrangeiro, fora do Brasil, de Legacy e tal. Eu falei, pô, mas não tem ninguém concentrado. Ou tem muito pouca gente fazendo alguma coisa. Eu acabei começando a streamar, começando a fazer isso, porque não tinha aqui, entendeu? Só. E assim, isso aí, isso que o Stefano é importante falar, porque muita gente... vê o conteúdo que você produz e não interage. Pois é. Quantas vezes você já passou no negócio do Facebook, ou na Liga, no artigo da Liga, por exemplo. O meu último artigo teve 6 mil visualizações, mas teve 10 comentários, entendeu? Então, assim, muita gente não interage e muita gente que produz conteúdo acha que essa falta de interação pode ser que você pensa que ela é relacionada com a falta de interesse do público, mas não é, galera. Tipo, tem muita gente que vê, não interage, mas gosta, né, e acompanha, e assim, quantas vezes você já não passou num vídeo de Facebook, viu, gostou, mas não curtiu ou não comentou, etc. Não, exatamente. Então, eu já vi isso acontecer muito. Por exemplo, um pequeno exemplo agora. Tem, sei lá, vários meses que eu nem coloco nada no meu canal. Tô bem parado até, e vou até aproveitar que eu vou streamar o Nacional e vou depois disponibilizar as partidas todas no canal lá, no Legacy Moicanos no YouTube. Pra você ter uma ideia, eu tenho vários meses, desde o início do ano até mais, parado do YouTube, e assim, pelo menos 3 pessoas no GP cruzaram comigo e falaram, ô, caralho, você não vai voltar a botar vídeo? Eu comecei a jogar por causa do canal, acho muito bacana o que você fez, você tem que voltar. Então assim... o pessoal ainda gosta, o pessoal ainda tá lá, eu achei muito bacana, e por falar nisso, obrigado já ao pessoal que me parou lá no GP e tal, fiquei muito feliz que vocês ainda lembram do canal lá, achei muito legal. Pois é, muito legal, é muito massa. Esse feedback é muito massa. Isso aí, acho que além do jogo, essa produção de conteúdo, escrever artigo, streamar, etc., faz parte do gathering, né, de juntar... Totalmente, velho, totalmente. Sem dúvida, né. Aí, se eu pudesse, eu não faço por questão financeira, não tem nem recurso, mas pô, queria streamar, sei lá, fazer... Mas você já faz, pô, já tá no podcast. Pois é, não, o podcast eu só preciso de um microfone. E olha lá, né, male-male. Male-male. Male-male. Male-male. Mas na medida do possível, sempre que dá, eu interajo no stream, comento no YouTube. O canal do Guma, por exemplo, eu comento todos os vídeos, velho. Eu vejo os vídeos dele tudo. Eu acho que ele é muito fã dele, ó. O Gumo vai rolar uma entrevista com ele no Vai, Steph? Vai, mas assim, é um cara que eu sou muito fã, ele é o dos youtubers de Magic, assim, dos maiores que tem. Ele é o único que faz de Legacy, Fraga. Isso é o que mais tem que dar valor. Eu vejo as partidas do CLC graças a ele. Então, assim, é muito legal ter essa interação. E o Matheus, por exemplo, que faz esse papel de stream, faz a transmissão do Nacional, porra, muito bacana. E parabenizar também, que eu não tive oportunidade aqui, igual o Stefano falou, reforço as palavras dele. Espero que continue, eu sinto maior falta, porque teve uma época que você ficou aí meio engajado com o João, mas não deu certo. Aí eu ficava na esperança. Aquela série não, de vídeos, agora vai. Aí, pô, não ia. Agora vai. Mas espero que tente voltar aí. Se precisar de ajuda, tô à disposição, mas é muito bom, velho. Oh, mas obrigado, véio. Valeu mesmo o apoio. E eu sei realmente todo vídeo lá que eu fazia lá, você sempre tá lá comentando e tal. É bem legal a pessoa que comenta. E igual eu falei, vamos ver, eu vou tentar, de repente, esse embalo do Nacional, eu já coloco os vídeos do Nacional, começa a colocar outros conteúdos, não sei, para ano que vem, de repente, surge alguma coisa. Bom. Massa. E aí, vamos encerrar agora? Acho uma boa, né? Já deu um bom tempo, né? Deu quase. Então... Então, beleza. Então, tchau. Falou. Duas. Ai, ai, que isso, velho. Tem que cantar a musiquinha, velho. Lógico, cara, tem que cantar, cantar a musiquinha, velho. Solta a musiquinha aí. Quem que vai soltar aí, a musiquinha? Valeu, galera, por escutar esse episódio. Eu acho que não vai rolar outra gravação até o Nacional. E por nos acompanhar. Foi um prazer. Beijo, beijo, beijo. E é isso aí. Talvez um a gente volte. Um abraço aí, galera. Valeu, Matheus. É muito bom sua participação. Obrigadão, gente. Sempre que quiserem, eu vou estar muito honrado em vir aqui conversar com vocês. Uhum. Nossa, então é que homem! Quem sabe rola uma mesa redonda ao vivo do Nacional ainda, já que o Steph tá chegando em Belo Horizonte. É, isso é massa, hein? É, boa ideia, hein? Uai, de repente então, eu já levo uns microfones. Aí, ó. Outra aí. MLCast com qualidade. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Na quarta-feira, quem sabe? Quem sabe faz ao vivo, bicho. É isso aí. Então vamos lá, hein? MLCast! Ai, ai, galera. Valeu. Falou, galera. Valeu. Vou encerrar o Craig aqui.